Vamos lá! Atenção, atenção, Kranzebeck! Ao top de quatro, já vai! Já, já, já, já vai! Chegou a sexta-feira, tô em casa de bobeira. Vou pro PC procurar alguma coisa pra fazer. Falaram de um podcast que não tem nada que preste. Vou baixar. Botei no iPod pra escutar. Essa porra é sem limite. Eu nunca ouvi pior. E a qualidade é triste. Quase 2 horas, mas vou escutar. Que idiota eu sou. Depois de Madness. A gente tem que gravar tudo depois assim. Tem que ser, né? É ideal, né, cara? Nessa semana você vai descobrir qual é o tema do programa depois de Madness. A gente tem que lançar um programa que é tipo tema secreto. Não, é. Capa não. Preto. Tem que ser uma outra palavra. Caralho, mas... moleque! Baixa o preço soco The Black Album. The Black Album! E aí, você vai descobrir qual é o tema. E é um sabe, maneiro. Sabe então, aquela imagem do Che Guevara, que é aquela que degusta tatua e faz camiseta do caralho? Vou fazer uma imagem daquela com o Sérgio Mondiacop no cabeção. E vai ser isso cinza no fundo preto, tema. E vai ser baixo do soco do Black Bullets. Pode ser. Essa aqui é magia. Exatamente isso. Atenção, atenção, você! Você está prestando atenção nessa leitura de e-mails? Foda-se! Porque ela vai começar assim mesmo. Esta é a leitura de e-mails do programa do Baixo Vento de Soco. Eu gosto desses jogos. Em sua edição 223, perdeu-se a magia dos 3-2. Ah, que pena. O programa passado foi sobre a Eva Parasitária, Parasite Eve. Não tivemos muitos e-mails essa semana, não deve ter acordado a mitocôndria que existe em você. Imagina um cereal de mitocôndria que tem essa propaganda. Desperte a Eva em você! E aquele cachorrão bolado do começo que fala, tipo, transforma ele num mascote de cereal. Caralho. É, que porra. Meu nome é Daigo, este aqui junto comigo é o Senhor da Eternidade. Olá. E agora, sem mais delongas, vamos ler as bobagens que vocês têm nos escrito. O primeiro e-mail é de nosso recém-nomeado Frentesco Disconnect, que nos diz... Fala, pessoal do BFS, Douglas, Castro e o Carlos, se tiver por aí. Pô, que intimidade do caralho que é essa? Tomar esse cu, porra. Porra, é de cair o cu da bunda, peão. Que porra do caralho que é essa? Se tiver por aí. E toda a galera do Eu Gosto de Jogos e Combustão, aqui é o Frentesco Disconnect, e bora discutir os meus 2 centavos sobre o podcaster de minha pequena Eva. Primeiro de tudo, eu gostaria de questionar sobre a possibilidade da segunda parte do cast falando sobre o segundo jogo. Baixíssima. A gente não gosta dele. Quase zero. Quanto à minha XP com o jogo, eu tenho que relatar-lhes que descobri o Parasite Eve quando um dos meus amigos ganhou muitas revistas velhas de videogame. E uma delas tinha um artwork do jogo, a mesma capa do cast. É, aquela arte do Tetsuya Nomura, se eu não me engano. Quando ele ainda não era viciado em zíperes. E doenças, e capuzes, e pessoas que usam chaves para bater nas outras. E AIDS. Muita AIDS, como sempre. Quando vi aquilo e pensei, caralho, eu preciso jogar isso. Que isso, freguidão, não? É. Era uma matéria grande, acho que era mais um detonado, mas eu não quis pesquisar nada sobre o jogo. Queria ter a sensação de descobrir algo novo. Eu acho coerente. Muitas pessoas têm a mesma vontade que você. Quando vi as CGs e os sistemas de combate que misturava a barra de ATB de Final Fantasy e uma dose de ação, eu pirei. Pirou. Que louco. Zerei com certo custo, mas não tanto quanto o PH. Achei a história foda e o fato de ser coerente com o mundo real, até onde dá, né? Deixou o jogo muito melhor. Não entendi o porquê de reclamarem tanto do Third Birthday. Ele é o que possui a melhor mecânica, a gente disse isso. Tudo bem que quase virou um Gears of War, mas pro ambiente do jogo faz todo sentido. Discordo! Se tem porrada, Gears of War não é a melhor solução, digamos assim. Pois é. Eu concordo que o enredo é uma viagem de ácido violenta, mas o jogo é excelente pelo seu gameplay. Tenho 200 horas já e as dificuldades absurdas só aumentam pra torre replay. Ah, eu não tenho tesão nisso? Cara, como assim o cara tem 200 horas nesse jogo? É que você pode ficar rejogando, né? Tem um game. Mas mais. Por quê? Tem tantos jogos hoje em dia. Por que você fica rejogando o jogo? Não, eu acho que nem é slow player, acho que ele acha divertido ficar entrando e matando com as dificuldades crotonas. Só se for. Da franquia, não curti o segundo, pois a mecânica de tanque é uma merda. Hoje em dia, anseio por um remake da trilogia já toda nos mods do terceiro jogo. Caralho, espero que não. No mais, é isso aí. Desculpem-me pelo e-mail longo. É, galera, você só precisa se desculpar pelo e-mail longo quando o e-mail for de fato longo, tá? É, essas curtinhas, pô. Esse tá ok. Esse é o formato ok. Sim, é o número certo de linhas e caracteres. Sempre foi. Será se o Myst do Parasite Eve 2 é uma resposta aos Stars? Eu acho que não. Não exatamente. Na verdade, eu acho que foi a Capcom que deu pra trás e copiou algo de Parasite Eve quando criou a BSAA, tá ligado? Por ser uma equipe que é uma resposta direta. Não, é que a partir do 5 tem o BSAA, que é aquela porra lá que fica caçando zumbi pelo mundo afora. Entendi. Então, como o Myst é uma resposta direta aos bichos feios de mitocôndria mutante bolada, eu acho que foi a Capcom que foi lá e arrancou a página do livro da Square. É possível. Eu acho muito possível, mas enfim, vamos, parou. Próximo. Fala, galera, aqui é Dash. Gostei muito do podcast sobre a Eva Parasita, cujo qual eu gosto muito. Acho que foi mal utilizado esse cujo qual. Mas tudo bem. O primeiro jogo da franquia é o meu favorito. Nunca vou esquecer a batalha em cima de uma carruagem com cavalos que no lugar da cabeça tem chamas. A famosa mula sem cabeça, né? Porra, não é? Isso aí é mitologia brasileira, fera. Quer dizer, na real, não sei. Provavelmente é uma mistura de África com um caralho cu e baseado em alguma... cara. Baseado em alguma lenda celta da puta que o pariu. Afro-latino-futurismo, diriam alguns. Exatamente. Tecno-xamanismo. Foi muito épico pra mim. Nunca fiz o final secreto, mas um dia, quem sabe, no PSP. Eu espero que não, cara, pelo seu bem. O 2, como mudou a jogabilidade para algo mais tanque. Eu não entendo esse negócio que vocês falam de jogabilidade mais tanque. O que isso significa? É tipo objetivo, pra virar você tem tipo, que o seu boneco vira como se fosse um tanque, é isso? Uhum. Você pode mexer em sua direção, mas você só vai pra aquela direção teclando pra cima, assim. Entendi. Eu não joguei, enfim, como mudou a jogabilidade para algo mais tanque, eu não joguei. Só vi meu amigo Moisés zerar, já que não tinha coordenação motora para jogar ele. Eu espero que você fosse muito, muito, muito, muito novo. Uhum. E por fim, anos depois, lá pra 2012, comprei o Third Birthday. E ao contrário do que falaram... peraí, ele escreveu 3TH, não é 3RD? É, 3RD. Você não pode escrever 3TH, tá errado, fera. Ah, agora é tarde, né? Enfim. Já falou. E ao contrário do que falaram, eu gosto muito desse game. Acho que ele e Crisis Core são os únicos games que eu discordo dos senhores, pois acho eles fodas e vocês ruins. Vai fundo, cara. Você tem todo jeito de discordar e ser um maloqueiro. É isso, né? Todo mundo concorda em discordar. É uma democracia. Não é que a gente acha... exatamente no caso do Crisis Core, não é que a gente acha ele ruim. A gente acha ele meia boca. A gente não acha ele tudo isso. Ele é medíocre. Uhum. E medíocre não é uma coisa tão ruim igual todo mundo faz pensar, sacou? Ruim é Final Fantasy XIII. É, ali é o ruim. Ali a gente risca a linha no chão. É porque é muito comum, na verdade, essas coisas se misturarem, o medíocre com o ruim, quando as pessoas estão argumentando, entendeu? Uhum. Às vezes você fala, ah, cara, esse filme é uma merda. Mas o filme não é uma merda, ele só é medíocre e você esperava que ele fosse bom. Sim. Mas enfim. Senhor Daigo, Kamen Rider Amazons. O que tem, a achar? Que porra é essa? Tipo, Kamen Rider com mulheres? Não, Amazons é o remake do Kamen Rider Amazon, aquele que morde e arranca pedaços e é um lagarto em vez de ser um inseto. Ia ser muito mais irado se fosse sem Kamen Rider mulheres, contudo, mas tá. Eu acho que vai ter. Enfim, o que você está achando do Kamen Rider Amazons? Bom, antes de gravarmos este episódio, eu estava vendo o episódio 2. E estava gostando. É divertido. Corações arrancados. É. Gore. Pisão na cabeça. É umas paradas bacanas. Entendi. Uma parada de família, né? Porra, família. Até mostrei pra minha mãe, passou aqui. Olha lá, mãe, olha a cabeça do bicho, ela é. Eu tô achando foda e uma pegada diferente, bem foda e adulta, que não via desde Agito. É. Que, aliás, é uma das minhas séries de Kamen Rider mais fodas. Cara, eu adoro foda. É. É uma das minhas séries de Kamen Rider mais fodas. Isso não faz nem sentido. Não é uma mesmo. Das suas séries de Kamen Rider favoritas, preferidas, que você mais gosta de dar o cu para, sei lá. É. O senhor curte Agito? Agito tem muito furo, mas no fim entrega. Uma pergunta importante. É sempre o mesmo cara que... É porque os e-mails sempre misturam na minha cabeça. É sempre o mesmo cara que fica se perguntando sobre Tokusatsu? É o Dash? Ou são vários que ficam perguntando sobre Tokusatsu? Não, quem pergunta mais é ele, mas de vez em quando tem outros. Ah, tá. Entendi. Justo. É, outra coisa. Kamen Rider Dragon Knight. O senhor viu? Vi. E apesar de ter o Mark da Caspus, não é essa Coca-Cola toda, não. Por incrível que pareça, é mais legal que a série japonesa, que Jesus, é bem ruim. Aí a gente discorda fortemente. O problema de Ryuk, que é o original do Dragon Knight, é que você tem que ver tudo pra poder entender o que tá acontecendo. Se você vê só a série, você fica perdidão. É, isso é uma merda. É um problema horrível isso. Para finalizar, vi na Netflix Ultra 7 X, ou 10, sei lá. É, X. E é muito legal. Vi os 3 primeiros episódios. Espero que continue assim a vibe da série. Me lembra bastante. Cara, por que as pessoas não usam pontuação, vírgula e acentuação? Porra, fera, você não teve aula de português na escola? Sabe o que tinha que ter? Tinha que ter aula de português no celular. Pra você aprender a escrever no smartphone de verdade, sabe qual é? Você diz assim, etiqueta para escrita no celular. É, exatamente. É uma boa ideia. Não, nem precisa ser uma aula específica de etiqueta para escrita no celular. Pode ser uma aula de português no celular. Que aí você, que é tipo, a sua professora vai corrigir o seu celular, entendeu? A parada que você escreveu no celular. Então você vai se forçar a escrever na norma culta da língua usando o celular, entendeu? E se acostumar. A criança vai se acostumar, entendeu? Ah, mas é... O quê? Sei lá. Não, eu totalmente considero correto, mas vai ter muita gente que vai tipo... Ah, foda-se. Pra quem? Enfim, o vibe da série não é uma monstra de mangá. Tem outras séries ultra nessa pegada? Ultra 7X. Ultra 7X é seu próprio animal, digamos assim. É sombrio, é nervoso, é adulto, é violento, ainda diverte as crianças. É de família, é direto fazer de família. É, ainda diverte as crianças e tem um final nebuloso que tem um gancho do tamanho do meu braço pra continuar e infelizmente nunca rolou. É tipo Genocyber, então. É violento, mas agrada as crianças. É bem isso. É uma boa comparação? É excelente. Senhor Daigo, sei que é patético, mas mete como amigo. Ué, você mandou a requisição? Pô, Daigo, me adiciona aí no Facebook, na moral. Pô, ninguém mandou nada, caralho. Eu não sei o que... Não, o Facebook é um troço idiota, talvez ele tenha engolido, eu não vi, não sei. Quero chamar o senhor pra gravar um podcast aí, como faz? Caralho, porra, agora que eu tô sem tempo, paga ele, que ele faz. Pô, você paga. Você paga pra falar merda. É só pagar dar dinheiro pra ele que ele faz fácil, cara. É, foda que eu ando muito sem tempo, filho, tá zoado. É, mas se pagar muito, ele bota na prioridade. Atendendo ao clamor do senhor da eternidade, eu digitei esse bem no PC que teve melhorado. Autografia. What? Tá, então tá. Você tá perdido, pera. Abraços, amo vocês. Que beleza. Também te amo e odeio seu português, cara. É justo dizer. Aí, ô, o Bruno Van Dijk aí, dessa vez não se deu nomes divertidos, essa é uma falha. O próximo e-mail que o senhor escreveu, o senhor, por favor, retome as nomenclaturas divertidas. Não entendo como jogos de antigamente com bem menos recursos conseguem ser muito melhores que os jogos atuais. Shots fired. Vamos com calma. Tem coisas e coisas. É. O exemplo mais gritante para mim é o Virtual Pro Wrestling 2 do N64, que consegue ser melhor que todos os jogos de wrestling e até de MMA, sendo que a parte de MMA é apenas uma pequena parte do jogo. Senhor do Inferno e Foda-se, algum ponto de vista sobre o assunto? Cara, eu nunca joguei esse jogo na minha vida. Os únicos jogos de wrestling que eu joguei no 64, assumindo que você tá falando de luta livre e não de wrestling luta olímpica. Acho que não tem jogo disso. Eu acho que ninguém compraria um jogo disso, mas enfim. Os únicos jogos de luta livre que eu joguei no 64 foram o WCW contra o NWO e o WCW contra o NWO 2. E eu acho que tinha um outro da WWF. Deve ser o Atitude. Que eu acho muito que eu joguei provavelmente também. Deve ser Atitude. Que é um que não era tão legal quanto o WCW versus o NWO. Porque a WCW tinha jogos melhores mesmo. Agora, esse jogo aí, cara, eu confesso que eu nunca joguei essa merda, nem sabia da existência. Eu já vi ele porque ele tem... Não, porque ele é da SNK, saca? Tipo, era uma empresa que fazia muitos jogos de luta livre pra outros... consoles, entendi, assim. E por ele ser do Japão, ele tem coisas menos espalhafatosas que as versões americanas, saca? Tipo, tem mais porrada, tem umas estipulações melhores, tipo, não, tipo parada de jaula, parada de sangue. Mas assim, eu acho que pra você realmente falar que, cara, os jogos antigos eram muito melhores que os atuais, você tem que pegar o jogo pra jogar de novo. E você tem que pegar o jogo pra jogar de novo e falar, cara, continua sendo bom. Porque a nostalgia literalmente te cega. Porque, por exemplo, o WCW, caralho, eu me divertia pra caralho jogando esse jogo, porque juntava uma galera, a gente comprava Coca-Cola e pipoca, porque na época ninguém tomava cerveja. Ainda não, né? E a gente já ficava jogando aquela porra 24 horas seguidas. Aí quando não era pipoca, era skinny, né? Quando não era pipoca, era skinny. A gente ficava jogando aquela porra 24 horas seguidas e era divertido pra caralho. Mas assim, eu acho que eu associo o jogo àquela experiência que eu tinha. Se hoje em dia eu fosse chegar a WCW versus NWO, provavelmente ia achar uma bosta. Mesmo que é mal feito pra caralho, e hoje em dia a gente... Os gráficos vão ficar datados? Naquela época a gente não dava uma foda, mas hoje em dia a gente vai ter cada vez menos tolerância a esses gráficos. E segundo que, porra, as mecânicas não eram tão complexas e tão desenvolvidas como são nos jogos de hoje em dia. Porra, esse jogo do novo da EA, do UFC, eu ainda não joguei. Mas parece pro caralho. Qual? Agora... Aquele que tem o Bruce Lee? Eu só joguei com o Bruce Lee, eu não sei se a mecânica dele é diferente dos outros. Eu não joguei, mas os jogos antigos do UFC, antes de ir pra EA, eram legais. E o... Que eram os da THQ ainda, né? Os da THQ eram legais. E, cara, tem um jogo, eu acho que é da THQ. É uma série, na verdade. Chama Fight Night. É os de boxe, né? Cara, os jogos são sensacionais. O último deles é o... Quer dizer, não sei se é o último. Não sei se já lançou algum depois. O último que eu joguei, que eu não lembro o nome, que é porque não era... É porque era tudo Round 1, Round 2, Round 3, Round 4, Round 5, né? As continuações. Eu acho que o sexto era outra porra, não era Round 6. Que era o que era o protagonista era preso e tal. Era um boxeador negro e ele era preso justamente e tal, ele era... É o Champion? Acho que é o Champion. Que, tipo, o jogo, primeiro que ele tinha uma história do caralho, tipo, tinha toda uma interação da luta com a narrativa, sabe qual é? Tipo, tinha uma luta que você, sua mão quebrava, e aí você tinha que lutar com a mão quebrada, então você só podia usar soco com a mão esquerda, sabe qual é? Você até podia socar com a mão direita, mas se você socava muito com a mão direita, você, tipo, fudia a mão, e aí você tinha medical stoppage e você era desqualificado, entendeu? Caralho! Aí tinha várias paradas assim. Tinha uma luta que, tipo, o juiz já tava comprado, então você tinha que nocautear o cara de qualquer maneira. Tinha várias sacanagens assim. Cara, muito maneiro jogar. A experiência single player do jogo é muito legal. E multiplayer é excelente também. É um dos jogos de luta mais divertidos de jogar. E um dos poucos jogos de luta com essa vibe mais realista, assim, que eu gosto muito. Mas enfim, eu acho que é isso. Você tem que pegar o jogo pra jogar hoje em dia. Por exemplo, eu pego pra jogar Chrono Trigger hoje em dia, eu jogo hoje em dia e falo, esse jogo é do caralho mesmo, entendeu? Mas tem jogos que não, que eu pego e falo, eu gostava disso quando era criança, mas hoje em dia não rolaria mais. Então até rolaria, mas não por muito tempo. Exatamente. Então eu acho que você deve fazer essa comparação para dizer que ele é melhor do que os jogos atuais. Talvez seja mesmo. Enfim. Se pá, não tem muita evolução nesse campo, não. O próprio WWE 2K16 é bem fudidinho. Eu até me divertia jogando esse jogo. O 2016 eu nunca joguei, mas acho que o que eu joguei deve ter sido 2014, talvez. Na capa era aqui, o Undertaker? Foi ele mesmo. Era o Undertaker. Então é ele mesmo. Então eu me diverti bastante até nesses joguinhos. Eu gostei quando eles fizeram o All Stars, que era tipo cartunzão, todo mundo mega musculoso. Parecia uns bonecão de brinquedo. Irado. Esse eu gostei pra caralho, porque os golpes eram fáceis de soltar e tinha as Dream Match zoadas com vídeo e narração daquele cara que narra trailer de cinema, mega dramático. O jogo em si era um cocô, mas eu gostava pra caralho. Como fã do produto, eu achei da hora. Eu achei uma pena não ter voltado depois com mais nego clássico e tal. Ah, enfim. Justo. Vamos para o próximo e último, vejam bem. Sou eu que tenho que ler? É, eu acabei de ler esse. Justo. Olá, Lone Player, escrevendo aqui. Caralho, olá, Lone Player não. Olá, Lone Player escrevendo aqui. Não sou fã de Parasite Eve. Ninguém Ixi. Liga. Talvez a culpa não seja necessariamente do jogo em si. Afinal, 1998 foi um ano cruel para jogos de segunda linha. Foi? É, porque teve muito All-Star, né? É, bom, enfim. Mas jogos segunda linha não, cara. Parasite Eve é, não. Parasite Eve é, nem... é, na segunda linha. Esse que eu ia falar, não é bem segunda linha, né? É, tipo, ele é, eu diria que ele é um B do A. Uhum. Ele é o lado B do A, ele é mais, mais. Ele é o lado B do A mais mais, exatamente. Parasite Eve era um jogo ok, nada além disso. Tinha gráficos fracos. Caralho. É, porra, não, depende do seu parâmetro de comparação, fera. Eu acho que na época não era fracos, não. Mas na época ele era top de linha, fodão. É, CGs cinematográficas, como disseram em episódios passados. Alguém falou isso? Você sabe quem de nós é que fala pausado de vez em quando, né? Pra dar uma dramatizada no esquema. Não, não, não. O meu ponto é que CG é computer graphics. Sim. Não cinematográficas. Não, provavelmente falaram pausado pra, só pra dar a entender que era uma... Como é que chama? Um acrônimo. Talvez. Mas eu acho meio zoado de todo jeito. Enfim, foda-se. Bem legais e com... Cachorro. Cachorro, filha da puta. Bem legais e com um padrão square de qualidade. O que mais pegava era a movimentação lenta da Aya. Cara, eu acho que esse cara tá... Ele, esse, o Lone Player, ele tá comparando o Parasite Eve com os jogos de hoje em dia, só pode. Porque, porra, movimentação lenta, gráficos feios e tudo mais, cara, naquela época era assim, tudo era assim. Sim, ainda estavam aprendendo era, a fazer era a parada. Era o começo da computação gráfica, quer dizer, computação gráfica não, né? De gráficos 3D, né? É, pra videogame, enfim. Chegava a ser irritante demorar quase 2 minutos pra atravessar a sala correndo e ainda ter de aturar combates aleatórios. Então, cara, era tudo assim, cara. Era tudo a mesma coisa nessa assim. Época. Tipo, tava todo mundo tentando fazer... É, até Metal Gear era assim, não era? Alone in the Dark era assim, Resident Evil era assim, eu acho que Metal Gear era assim. Metal Gear tinha um pouquinho mais de velocidade. É, não, e Metal Gear tem uma certa desculpa, porque bem ou mal era tudo tático, tá? Você pensava, não tinha problema em ser um ritmo lento. Sim, não era legal você sair correndo igual o Rambo, você ia se fuder se fizesse isso. É. Agora, Alone in the Dark era até pior, porque não tinha como correr. Sim, era tipo... É, tu dava aquela andadinha... Aí tinha aquele barulho de passo, tudo bizarro. É, tá. Mas, cara, ninguém ligava na época, a verdade é essa. É, você tava assustado de, oh meu Deus, isso parece um filme. Eu estou jogando filme? Ai meu Deus, a qualquer momento apareceu um monstro, ai um monstro, ai meu Deus. É, todo mundo tava mais preocupado com isso, pô, tava imerso, naquela época era fácil de se imergir assim. Ah, eu gostava mesmo era das artworks da Aya Brea. Olha, mais um fã do... Punheteiro. Do... Cara. Mais um fã da punheta? É, mais um fã do Nomura no seu estilo antigo. No seu estilo? Vipers. No seu estilo punheta? Muito punheta. Ainda mais que acho que quando ele entrou pra Square, ele fazia uns fanart de punheta. Justo. É. Muito justo. Dava dinheiro? Né? Ainda dá hoje em dia. Uhum. É. No jogo do caso, como eu jogo do barranco? Ah, caralho, como eu jogo do barranco? Porra, isso faz tempo. Casaria com a Claire, comeria a Aya e jogaria a Lara do barranco. Justo. Eu não faço caralho. Ideia porque eu não conheço os personagens. Acho que ele juntou Resident Evil 2 com Parasite Eve e com Tomb Raider. Muito justo. Caralho, vai jogar a Lara. É, tudo bem, os peitos, pô. Tudo. Se for a Lara clássica, né? Não, não rola, não. É, joga do barranco aquela porra mesmo, foda-se. Bom, e é isso. E é isso. E é isso mesmo. Acabou-se esta bobagem, esta perda do seu tempo que você nos permitiu. Esta picardia. Qual é a probabilidade das pessoas de terem mandado poucos e-mails porque a gente editou os e-mails pra ficar no final? Aí eles acharam que não foram lidos e ficaram nervosinhos? Eles acharam que a gente cagou balde. Não, a gente só ficou e-mail pra caralho e a gente passou o resto dos e-mails pro final porque senão ninguém ia assistir a porra do episódio, que ia ficar 2 horas de e-mail. Caralho, será? Com certeza. Ah. Tinha muito e-mail. É, tinha mesmo, tinha 10 e-mails, puta que pariu. Bom, enfim, dessa vez vocês podem continuar mandando seus e-mails para... Você sabe pra onde... Com o perigo de vocês acharem que eu estou mandando vocês tomarem no cu, não estou. Ainda não, mas poderia ainda estar. Ainda não, veja bem, ainda não chegamos nesse ponto, ainda estou civil. Mas... Ah, porra. Agora que eu lembrei, teve um menino lá que achou que eu tava mandando indireta pra outro podcaster quando eu falei semana passada. Como é? Ah, o que foi? Acho que agora que me bateu, o que eu acho que ele achou. Que frase você nojenta. Acha que ele achou? Entendi. O que talvez seja que ele tenha achado que era indireta. Foi aquele negócio que eu falei de não ser babaca. Não foi. Eu nem conheço tanto podcaster assim pra ficar mandando indiretinha pros caras. Mesmo porque eu não mando indireta, eu xingo logo. É verdade. Você falou, me vê cara dizendo... é um filho da puta. É, você me vê dizendo nomes. Eu gosto de nomes. Nomes têm poder. Verdade. Mas continua valendo a mesma dica da semana passada. Antes nós ouvimos a frase filosófica do Senhor da Eternidade. E vocês continuem levando isso para suas vidas, rapazes. Eu vou dar uma dica nutritiva. Opa, olha aí. Vejam bem. Comam pimenta, crianças. Porque pimenta te deixa feliz. Ela libera endorfina, sei lá, ou serotonina. Uma dessas porras minas aí. Ou talvez as duas. Talvez as duas. Que ajudam você a ter mais prazer na sua vida. Também dizem que aumenta a testosterona também. Se você come mais pimenta, você é mais macho. Uhum. Então tem isso. Isso talvez pimenta. Seja um mito. De qualquer forma, como pimenta. Mesmo que vocês sejam gays, porque te deixa feliz. Pimenta, a inimiga natural da feminazi. Eu nunca disse isso, tá? Tá, fui eu que disse. Mas enfim, terminou esta bobeira. Vocês podem seguir para o programa, seja lá ele qual for, porque dessa vez nós não temos a mínima ideia. Até mais. Sigam ou não sigam em frente, vivam felizes, comam suas verduras, façam suas orações. Logo mais, benzina. Cheirem benzina. Logo mais tem mais. E até ao seu cu. Diversão na vez! Ninja Inimigo, diga pra mim! A regra é clara, o que você tem jogado? O que eu tenho jogado? Tchum, tchum, tchum, e lapso. Conforme tentamos conversar na última tentativa de gravação... A vida adulta peraí, é uma bosta. Peraí, nos episódios anteriores de Baixo Frente Soco. Hoje em dia, eu acordo 5 horas da manhã, chego em casa 9 horas da noite, faço alguma coisa pra comer, passo roupa pra usar no trabalho, aí eu vou dormir. Dorme então... cedo? E eu durmo tarde, né? Olha como o mundo dá voltas. Lembra aquela jogadinha de Scott Pilgrim em que eu te sacaneei porque você dormiu jogando isso. Porque tava cansado? Parece que o mundo virou, não é, queridinha? Aquele tempo que eu passo, então, no transporte público se tornou sagrado, meu amigo. Eu aprendi que devemos otimizar a diversão. Vou até ler aqui um trechinho que eu escrevi outro dia no WhatsApp pro amigo meu. Otimizar o seu tempo. Lê dirigindo... Otimizar o lazer é um método imperativo para atender às necessidades cotidianas da vida de um profissional. É muito importante que você tenha suas vontades pessoais alcançadas, de forma que o indivíduo esteja motivado o suficiente e continue executando suas atividades com alto grau de desempenho dentro do pouco tempo disponível na dinâmica moderna. Assim, jogar 3DS no ônibus é extremamente importante. Aí você assinou embaixo? O do Nunes, vírgula, Pedro? Atenciosamente, Pedro Henrique. ATT, ponto, vírgula. E eu tenho jogado meu querido 3DS, companheiro de várias aventuras, na minha vida de jogos de diversão hoje em dia. Comprei o um PlayStation 4, meu amigo, pra quê? Quem foi o filho da puta que botou pilha pra comprar esse Play 4 aí? Pra que o Ilapso falou, compra essa porra? Tô tentando jogar o Witcher 3, sempre que eu sento pra jogar um jogo, se eu jogo menos do que meia hora, não tem graça. Ai, cara, muitas pessoas enganadas já. Porra. Acho que esse é o meu novo Inception. O meu novo Inception, eu compro o Play 4. Moleque, depois eu tenho que encontrar a epopeia do Street Fighter 5, que eu desliguei 3 vezes, sempre atualizei e nunca consegui jogar. Vai atualizar de novo quando você ligar. Não, sai sacanagem. Eu tô falando sério, mas agora é pequenininho. Rapidinho. Vai atualizar o PlayStation também, né? Tem isso também. Certo. Eu gosto muito de RPG, Lados. Nos portáteis, no 3DS, eu conheci Fire Emblem. E achei Fire Emblem uma série fantástica. Com tudo que eu gosto muito de RPG, ele tem uma trilha sonora muito linda, tem direção artística foda-aralha, tem jogabilidade divertida, tática, como a gente já discutiu várias vezes, e eu gostei. E, como não podia faltar no RPG, tem um enredo muito envolvente, muito divertido, muito interessante. Fire Emblem eu conheci através de Smashinho. Quando eu fui jogar o Smash Brothers do GameCube, apareceu aquele mar e o Ike. Era o Ike o nome dele? Ike. Ike. É o grosseirão. É o aí primeiro. Eu falei, mané, se alguém conhecer... Um maluco com espada e uma faixa na cabeça, moleque. Eu quero jogar esse cabelo azul aí. Eu conheci Fire Emblem no Awakening, que é o jogo, eu não sei se você já viu dele aqui, se eu não fiz, foda-se. Mas eu joguei o Fire Emblem Awakening no 3DS e eu curti pra caralho. É um ótimo jogo pra se começar a série, até porque ele não tem aquela dinâmica hardcore que os outros jogos da série têm. Pra quem não sabe, tá dando mole, Fire Emblem é um jogo que você tem, como vários jogos táticos, vários personagens. Só que, morreu, amigo. É da morreu. Pesada, é da pesada, Fire Emblem. Morreu, e a grande, boneco. A grande graça do Fire Emblem é você jogar, não... deixando ninguém morrer. Porque assim, não é igual aquela bosta de Final Fantasy Tactics que o Lapso gosta, que morre o bonequinho, se não virar cristalzinho, volta na próxima. Morreu, morreu, moleque. Vida. Morreu e chorou. No Awakening, você pode desabilitar isso. Você pode jogar o modo na moral, joy casual. E aí, o próximo passo pra você que conheceu o Fire Emblem, pra, na minha opinião, é jogar essa nova investida deles no 3DS, que se chama Fire Emblem Fates. E, depois desse blá blá blá todo e lapso, esse é o jogo que eu tenho jogado. Entendi. Pra... Fire Emblem Fates, na verdade, são três jogos separados que contam uma história de pontos de vista diferentes. Foi um esquema bem interessante, até porque cada perninha desse jogo aí tem umas 20 horas. Então você não tem como falar, ah, eles dividiram um jogo em três. Não, é um jogo completão pra cada um. Eu joguei, até agora, dois lados dessa história, que é o Conquest e o Birthright. E eu já vou explicar um pouquinho qual é dessa parada. Beleza, Lato? Tu tá acompanhando? Tô acompanhado. Mas então, primeiro, explica como se tivesse 5 anos. Beleza. Fire Emblem Fates, na história do jogo, existem dois grandes reinos que estão em guerra, estão caindo na porrada. De um lado, a gente tem um reino de Nor, o nome dele, Nor, foda-se, que é um reino com umas características mais europeias, castelos, dragões, magos e fica tal. Fica no norte. Cara, eu vou te mandar que eu não sei exatamente, eu me perco um pouquinho naquele mapa. Mas... Esse reino fica em cima no norte. Tem um tom... Não, não é norte, o nome do reino é Nor. Não, eu entendi, mas Nor fica no norte? Tudo lá tem um tom mais dark, assim, é magia negra, é lado sombrio, é todo mundo se veste preto, sei lá. E do outro lado, a gente tem o reino de Roshido, que é um reino com características mais orientais. Tem samurai, tem ninja, arqueiro, geisha e o cacete. Então, fazendo um contraste com Nor, Roshido, ele representa mais um lado de luz, justiça, honra e etc. Não que um seja do bem e outro do mal, exatamente, mas eles têm essas formas antagonistas um com o outro. Você, Ilapso, como protagonista, é um príncipe de Nor. Você é um irmão do meio de 4 irmãos, 2 homens, 2 mulheres. Uma delas com 2 personalidades, assim, tipo... E o começo do jogo é inteiro com você desenvolvendo a sua relação na sua família, mostrando como você cresceu com muito amor ali, como seus irmãos são irados, como a sua vida é legal. Só que em determinado ponto da história, você acaba se acidentando num combate com o Roshido. E quando você tava quase morrendo, você acaba sendo resgatado por esse povo inimigo. Lá, em Roshido, você acaba sendo tratado, melhora, e descobre que, na verdade, você é e sempre foi um príncipe de Roshido que foi raptado quando criança. Cara, e mantido que refém. Plot twist foda. Um japonesinho no meio da Europa. Ninguém reparou. Não, lá todo mundo tem cara de anime mesmo. É verdade. Todo mundo tem cabelo branco e liso. Lá, fazendo aquele paralelo bem escroto, você conhece outros 4 irmãos, que são seus irmãos de sangue. Dois homens e 2 mulheres, sem nenhum peitão envolvido dessa vez. E começa a entender o drama que eles passaram em perder você, a busca eterna deles, etc, etc. É bem legal, é bem comovente. E depois de ter construído uma relação com a sua família em Nor, e você gostar de todo mundo, ter uma vida lá, eles te criarem com muito amor e carinho, e você depois conhecer o outro lado mais dramático da sua família, que te perdeu e que você foi atrás, etc, num lado em que você não quer se posicionar na guerra, tem um momento que tá lá papo indo, papo vem, começa uma outra porrada entre os dois reinos e você tem que escolher. Meu irmão, é lado A ou lado B? Lado A, lado B, entendi. E aí você acaba escolhendo o jogo que você vai jogar. Na verdade, você faz essa escolha quando você compra o jogo. Quando você compra o Birthright, você tá automaticamente optando por se aliar com seus irmãos de sangue no reino de Roshido. No jogo, ele até te dá a opção. Tu quer ir pra qual lado, meu irmão? E tu fala, ah, eu quero ir pro lado de Nor. Aí fala, ih, então beleza. Essa tela aqui é a tela de DLC, você pode comprar Conquest por um desconto. Eu achei meio estúpido isso, porque na verdade você não tem escolha, né? Na verdade, a hora da escolha é só pra te apresentar o DLC. É. Com desconto, é isso? É, com desconto. Eu comprei. Entendi. Não tô te julgando não, cara. O lance é o seguinte, o problema é que você não tem escolha, na verdade. Uhum. É tipo como se, sei lá, eu jogasse Resident Evil 2 com Leon e no meio do jogo o cara perguntar, você quer ser menino ou menina? Eu falo, ah, agora eu quero ser menina. Então compre Resident Evil Claire por um desconto promocional. Eu vou te mandar a real aqui. Eu já sabia que queria comprar os dois jogos, eu ia jogar os dois jogos. E nessa cena, se eu não tivesse pensado nisso, eu ia ter pensado, cara, eu vou comprar outro jogo, porque eu vou ser do outro time, porque eu quero ser dos dois times, cara. Entendi. Famoso em cima do muro. Exato. True Neutral. Se você acaba escolhendo Fire Emblem Conquest, você opta por se aliar com a sua família de criação. Então é sua família de sangue, Birthright, contra sua família de criação, Conquest. E aí você começa o jogo. Os dois jogos acabam sendo um pouco diferentes, não só em enredo, que são completamente diferentes, né? Mas também em questão de jogabilidade dinâmica. Birthright, ele segue uma linha mais no estilo do Awakening. Você consegue escolher ali se os seus bonecos vão morrer mesmo, se vai tipo, só cair e acordar depois. E é um jogo um pouquinho mais casual. Conquest, ele já é mais difícil. Ele é parecido com os jogos antigos da série. Morreu, morreu, se fudeu. É, os mapas não é só, tipo, vai lá, conquista o mapa, não é só, vai lá, mata o boss. É, tipo assim, vai lá, mata o boss em 15 turnos enquanto chove ácido. Você, tipo, caralho, e não vai morrer ninguém, entendeu? Entendi. Eu tive aqui minha aventura. Aliás, em Birthright, inclusive, você consegue fazer missões de scout em que você pode criar mapas pra ficar grindando em lutas lá que você... O que é uma missão de scout? Você, tipo, sei lá, tá acontecendo alguma coisa ali no mapa, manda investigar. Opa, missãozinha extra pra você lutar contra os caras e ganhar XP. O famoso scout. Exato. No Conquest, você só tem a main quest. Uhum. Então o seu XP é da main quest. Usa o seu XP muito bem, amigo. Porque os seus caras vão morrer e você vai perder sua família, moleque. É, o Conquest é o hard, né? Isso. Essa é a grande verdade. Eu zerei ontem o Conquest chorando sangue, mas é muito divertido. Gente, chorando sangue por outros orifícios, diga-se de passagem. Exatamente. Exatamente. Sinister. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o jogo, mas eu acabaria entrando em questões de spoiler e eu não quero estragar a experiência, que é uma experiência bem divertida. O roteiro de Conquest não é nada assim... Meu Deus, que coisa irada! É até meio legalzinho. O do Birthright eu achei mais legal. O do Conquest ele é meio assim, ai caralho, eu tô fazendo umas paradas aqui meio... forçando a barra, mas tô fazendo. No final tudo se amarra e fica interessante. Só que os dois jogos te dão a impressão de que existe um metaplot que você não tá entendendo. E aí você descobre que existe um terceiro jogo chamado Fire Emblem Fates Awakening. Uhum. E aí ele é uma terceira visão dessa história em que eu vou me aventurar e descobrir. É um outro Awakening, né? Tá virando o padrão de nomenclatura do jogo já. É um novo mundo de aventuras. Fire Emblem Awakening. E é um jogo que você bota os bonecos pra cruzar. Tipo, uhum. Todos os bonequinhos podem ter relações com todos os bonequinhos e eles têm filhos. Aí quando eles têm filhos, você recruta o filho também pra ir pra porrada. Claro. Isso é maneiro pra caralho. Então acaba sendo, além de você ter o jogabilidade de RPG, tática, etc., tem um negócio de date simulator ali que você sai, começa a criar relacionamento com os seus bonecos, pros bonecos se comer. E gerar outros bonecos e montar seu time maneiro. A parte do date sim é um pouco irritante, na minha opinião. Não, porque você não tem que... É, date sim mais ou menos, porque você não tem que levar o boneco pra sair. Não, tipo... Eu tô ligado, mas assim, fica uma parada meio Pokémon que me irrita, entendeu? Falar, vou cruzar esses dois aqui pro IV sair maneiro. Só pra explicar pra quem não conhece, você tá no campo de combate lá, nas lutas... Transa! Conforme com o outro. Os personagens vão lutando perto um do outro, eles vão criando relações mais... próximas. Então você vai dando unlock em conversas de nível de amizade entre todos os personagens, que vai de C até A. Então, tipo, dei unlock no nível de amizade C, nível de amizade B, nível de amizade A. Isso tudo vai desenvolvendo uma historinha entre os personagens. Quando são personagens de sexo oposto, com exceção de um personagem que pode ter relacionamento homossexual, você consegue alcançar o nível S. O nível S é o... Tchic, tchic, pow, wow. E ali, meu irmão, é irmão com irmão, é irmã, é foda-se. E, George Martin. Eu achei muito maneiro. Isso é um spoilerzinho mesmo, e foda-se. Tem uma hora que você tá lá, eu vou pegar a irmã lá e tô em relacionamento com a irmã, e de repente a irmã vira e fala: então, vou te contar uma parada aqui que é... Você não sabia, mas... Nós somos irmãos, mas de pais separados! Que conceito. Aí você fica com uma cara tipo assim... Cara, isso ainda é errado pra caralho. Plot twist em cima de plot twist, né, cara? Que parada maneira. Aí ela fala, então vamos fazer um get together aqui. Bora! Sensacional. E se tu procurar na internet, tá lá, incesto mesmo, entendeu? É tipo, ah, eu tenho 10 anos, vou casar contigo. A versão americana ainda é um pouquinho mais com pudores, mas a versão japonesa é lolicon, entendeu? Então... Oh, incesto. É isso aí, se você está atrás de uma experiência portátil de incesto, quer dizer, de RPG tático, divertido, com uma história legal, com decisões importantes, com um nível de drama interessante e direção artística maneira, trilha sonora linda e etc, como eu falei, jogue Fire Emblem Fates. Fire Emblem é uma série de RPG japonesa muito acessível. Tem o detalhe aí do hardcore, mas você não é obrigado a deixar ninguém sobreviver. Pode morrer todo mundo. Quem nunca jogou um Fire Emblem, acho que vale a pena dar uma chance. Pode ser lá o primeirinho do GBAzinho, pode ser o Path of Radiance, que é dos consoles, ou qualquer um aí que esteja acessível pra você. Jogue, porque vai gostar. Eu sou o defensor da RPG tático. É o verdadeiro true RPG do caralho. Porra. Superei meus preconceitos. Ainda não acho o true superior, mas eu acho muito divertido. Muito superior. Muito superior. Mas quem é The Witcher? Vai tomar no cu CD Projekt. Porra, vou te falar que o CD Projekt ganhou meu coração com a caixinha recheada de mapa e trilha sonora do jogo e manual boladão colorido e pôster. É uma porrada de coisa. Enquanto o do Street Fighter V veio um abraço. Veio um papel e um DLC de graça de uma... DLC de graça pra você. Pra mim nem isso veio. Pra mim veio. Bom, é isso aí. Deu uma nota para Fire Emblem Fates. Compare Fire Emblem Fates, que, sei lá, escândalo da política brasileira você dá pra Fire Emblem Fates? Cara, eu acho que Fire Emblem Fates é uma pedalada. É uma pedalada? É uma pedalada porque tá aí há muito tempo, não é tão impactante assim, bizarro. Nego, um ninja inimigo vai tentar te empurrar com uma coisa muito importante, é legal. Vale a pena dar uma atenção, mas não vai mudar a sua vida se você não jogar também. Entendi. Você acha que a pedalada não vai mudar a sua vida, então? Eu acho que a pedalada... A pedalada não é um mensalão. A pedalada não é um mensalão. A pedalada não é um PC Farias. É verdade. Não, então o Fire Emblem Fates... É um grande escândalo na política brasileira, mas não é o maior escândalo. Tá, entendi. E mas tem muito golpe no jogo? Tem uns golpes maneiros ali. Então, Fire Emblem Fates pra Nintendo 3DS tá preço cheio ainda e vai continuar. Então, se você quiser jogar, foda-se, vai ter que pagar. Ele custa, acho que $50, né? 40, o cheio é 40. O $40 o primeiro, aí depois quando você vai comprar o outro jogo, se você já tiver um, custa 20. Ah, e mais 20, né? Aí são dois jogos, o cara tinha um top a tocha dois jogos e tá tranquilo. É, mas tem a edição três de colecionador. Jogos, se você quiser ter edição de colecionador, que é a caixa do tamanho de um PS4, vem os três jogos, custa uns R$500 e eu acho que vem com bonequinho também. Aí sim, hein, porra! Ilapso! Diga para mim o que você tem jogado! Cara, eu tinha feito uma música pro jogo que eu tenho jogado. Só que eu fiz a música naquele dia, agora eu esqueci. Não vale falar Street Fighter V, não. Não, porra, esqueci a porra da música. A música era irada. Ah, sim. Eu joguei um jogo maneiro que é brasileiro, parece o Wonder Boy. Joguei a lenda do herói. É uma coisa mais ou menos assim. Cara, eu... Há mais ou menos um mês, eu fui na Dumativa, lá no estúdio dos caras. Conversei lá com o Rafael, que é o diretor do jogo, pra uma outra parada aí. E aí eles não tinham lançado, tava faltando 2 semanas pro lançamento. né? Então o lançamento foi 24 de março, mais ou menos, alguma coisa nesse sentido. E eu fui lá, vi como é que os caras trabalhavam. Cara, você vê assim, é um estúdio pequeno, tem meia dúzia de pessoas, é incubado dentro de uma coisa aqui do governo do Rio de Janeiro, onde até o Ludobardo tem o negócio dele também. E quando eu falo negócio, é empresa, não é uma parada que ele tem, não é nada disso, é uma parada séria. É um lance. E aí você entra lá e você vê, pô, os caras já com piano, com um material transmídia já, ninguém parava pra conversar um com o outro, era foco. O cara do design tava lá focado e ele... Cara, ele desenhou, tipo, 4 pixels de labareda. E ele só precisava de um. Aí ele ficava olhando, assim, pros pixels da labareda, levantava, aí olhava de longe, aí olhava de um ângulo, aí trocava o pixel. E eu olhava assim, eu falei, caralho, olha o cuidado que o maluco tem pra escolher, tipo, um pixel de uma labareda que vai ter, tipo, 20 pixels pra labareda na parada. Então, naquele ponto ali, eu vi que o jogo ia ser muito bem cuidado. Esse A Lenda do Herói, lembrando, o jogo saiu agora, final do mês. Há alguns anos, o Marcos Castro, meu colega lá de faculdade, lá de cálculo, e do Diego também, ele, quando ainda nem era esse fenômeno de YouTube todo que o cara é hoje, ele era um comediante carioca que fazia um certo sucesso no YouTube. Ele fez um vídeo chamado A Lenda do Herói, que era um vídeo que tinha uma animação pixelada, aquela cara de 16 bits, que lembra muito o Wonder Boy 3, que é o jogo em cima do qual é feito Mônica no Castelo do Dragão, por exemplo. E ele musicou, né, essa animação, narrando essa aventura desse herói, dessa aventura que parecia um videogame. Aquilo fez um sucesso absurdo na época, acho que foi isso que, pô, contribuiu muito pro cara ser o grande youtuber que ele é hoje. E vários projetos, né, ele convocou depois lá uma galera pra ajudá-lo a tentar fazer o jogo, e teve vários projetos lá apresentados. E o projeto da Dumativa, ele topou, foi o que ele topou. Os caras da Dumativa, né, o Rafael, ele chegou lá com uma visão muito simples. Ele falou pro Marcos, falou, cara, não é você que vai pagar isso aqui, nem sou eu que vou pagar isso aqui tudo. A gente vai achar gente que vai querer apoiar isso aqui. Não tem uma galera falando que iria jogar um jogo disso? Eles não vão querer comprar o jogo depois? Então. Já tava hypado, amigo. Já tava hypado. E acho que até hoje, pra jogos no Brasil, em termos de crowdfunding, o Lenda do Herói ainda é o recorde. Foram mais de 250 mil reais, 250 e alguma coisa, né, quase 260, acho que foi 258. Muita gente bacou. Teve backers, assim, teve apoiadores que se destacaram muito, tipo Rafinha Bastos, que deu um valor muito alto no jogo. E ele falou que a única coisa que ele queria era que colocassem alguma coisa do Taca-lhe Pau no meio. Que é uma porra de um meme que já passou um tempão do caralho, mas acho que é da cidade dele, sei lá, uma porra assim, e aí ele quis fazer essa merda. Mas beleza. E aí o jogo saiu agora, e o que é A Lenda do Herói? A gente vê vídeos e viu imagens antes do jogo sair, de sempre lá o heróizinho, espadinha e escudo em punho, andando. Trechos das fases iniciais mostravam ele matando o serpente, igualzinho a cobrinha do Wonder Boy. Daí até teve uma galera que, com certa maldade, falou que era plágio. Porra, tem que saber o limite do que é plágio e do que é homenagem, né? Exatamente. E nesse caso aqui a gente sabe exatamente o que é. E a grande graça do jogo é, o jogo é quase todo, porém é aí que a gente vai fazer, mas o jogo é quase todo musicado e cantado. Então tem uma melodiazinha que vai se repetindo, tipo essa melodiazinha que eu cantei, que é de canção de bêbado e canção de folk, de caraca, como é que é o nome dele? É Trova? Trova, é uma parada dessa. Trova? É um negócio desse. É, deve ser um negócio desse, é tipo... É música de taverna com... É música de taverna, é. Anões e os elfos e a galera toda bebendo hidromel. Isso, é o que na escola a galera cantava do gererê, gererê, o LSD, aí fazia um verso, aí o outro cantava outro verso. Pô, e por aí vai. Lembrei de Village of Dwarves do Rhapsody. Do Rhapsody, é uma parada dessa, né? Rhapsody of Fire agora, né? E aí ele vai cantando músicas, tipo, até onde as cobras não estudaram engenharia. Fala aí. Deixa eu fazer só um parênteses, nada a ver. Faz. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de heavy metal, eu tive uma namorada que ela falava que todo metal melódico tinha que ser não sei o que, off, não sei o que lá. Que todas as bandas o nome era não sei o que, off, não sei o que lá. E todas as músicas eram não sei o que, off, não sei o que lá. Aí eu falava, pô, uma das que eu mais gosto é Rhapsody, né? Que não é. Aí hoje em dia é Rhapsody. Agora, né? Rhapsody of Fire, tá vendo? É isso aí. E o jogo é quase todo cantado. E as melodiazinhas têm humor ali dentro, né? Que é a grande graça de um dos criadores, né? Que é o próprio Marcos Castro. O outro cara que assina o roteiro com ele é o Fabio Abu, o famoso Combo Ranger. Que maneiro. E tem rimas e tem não sei o quê. E as músicas mudam conforme o caminho que você faz na fase. Ou me enganou muito bem pra eu achar que era assim. Coisas de tipo, você vai ter uma fase que você pode ir por baixo ou pelo alto. E aí o cara fala, que ideia maneira foi vir pelo alto, pois as serpentes não alcançam o meu salto. E qualquer merda. E aí, o jogo ele tem um problema leve, né? Me pareceu, pelo menos nas primeiras versões, a gente fez um streaming, tava eu, Daigo, Rictus e o Ciro Eternidade. Eu tava lá passando do primeiro mundo, tava no terceiro ato, se não me engano, provavelmente tava indo enfrentar um chefão já, não lembro que ponto. Crashou o jogo. Este aplicativo executou uma operação ilegal e será fechado. Fechou. Ilegal? Voltou, ilegal! Moleque, nem era pirata, mas foi ilegal! Achei! Impeachment, moleque! Teve golpe. E aí quando a gente voltou o jogo, perdi o save, não salvava. E aí eu falei, cara, vou jogar o Satellite Rushzinho aqui do Chimeric, por enquanto. Mas depois, enfim, voltei ao jogo e... Outro bug que eu tive, mas não deve ser culpa do jogo, o Steam não computou as minhas horas de jogo, sei lá porquê. Mas tudo bem, é preconceito com o Brasil. E a primeira fase, especificamente, ela pra mim tem um level design que é um pouco lento, mais lento do que deveria. O primeiro mundo inteiro, as primeiras fases, tem menos desafio do que me parece que poderiam ter. Isso podia ser o tutorial, né, por assim dizer, podia ter sido um pouco mais rápido. E um outro problema também, que eu acho que deve ter sido um problema aí de fins de desenvolvimento, a última fase, já meio secreta, não tem música cantada. Tem lá a música, uma música de fundo, uma BGM, mas não é cantado ainda. Então acho que pode ser alguma coisa que não deu tempo de terminar, que vão atualizar e vão fazer, não sei explicitar, mas nada que tenha comprometido muito eles. Eu sei que eles ainda vão mudar coisa no jogo. O final é um pouco confuso ainda, é bom, mas ele é um pouco confuso e eles devem mudar isso. Dita essa parte aí, que são as partes, as críticas a serem feitas ao jogo, né, e falando de outros detalhes, cara, uma coisa que me encantou na jogabilidade do jogo, que é um jogo de plataforma, 16 bits, com aquela cara de 16 bits feito no século 21. Aquele 16 bits bonitaço. Aquele 16 bits bonitaço. E é um 16 bits que ele não é uma coisa tipo o Scott Pilgrim que a gente jogou, que era aquele 16 bits que você via que tinha uma pixelada forte de propósito ali. Não, ele não é assim. Você vê que ele tem uma identidade bastante pixelada, do tipo, joguei todos esses jogos, mas que ele não é pixelado de propósito. Ele é pixelado apenas o suficiente. E deu uma característica bem legal pro jogo. Caraca, essas cores. Que frase bonita. Ele não é pixelado demais, ele é pixelado o suficiente. Apenas o necessário. Busque somente o necessário, né, cara? Cara, eu acho que a nossa vida, ela pode ser pixelada demais ou pixelada somente o suficiente. Cabe a nós pixelá-la da melhor maneira. Cara, lembra de Mogli, Menino Lobo. Necessário, somente necessário. O extraordinário é demais. Né? Inclusive, estreou de novo hoje aí, Balu. E a parte dessa identidade visual, etc., a jogabilidade tem uns power-ups que, porra, os caras capricharam. Você tem power-ups clássicos de 16 bits, nada que você nunca tenha visto em outros jogos. Você ataca, defende e pula, de início, e depois você tem primeiro power-up clássico, se você chutar em três alternativas você adivinha, espadinha que solta fogo. E aí à medida você vai ganhando dash aéreo, pulo duplo e um que é o mais maneiro de todos, que é o, entre aspas, invisibilidade. Na verdade você fica intangível e aí você escapa de inimigo, etc. Imortal, quase. Imortal, né? O que é imortal não morre no final. E tem trechos do jogo em que você tem que praticamente usar todos esses power-ups. Tem um trecho de uma fase que é bastante vertical, é daquelas fases de 16 bits que você anda muito pra direita, depois você começa a subir muito, anda muito pra esquerda e chega no final da fase. É um design clássico de 16 bits. E é uma fase que tem aqueles típicos redemoinhos, que você começa a girar, né, mas que você, quando pula de um lugar muito alto e tem esse redemoinho, na verdade ele tá ventando pra cima e meio que você flutua um pouco, pra dar tempo de você chegar em outra parte. Né? Também, pô, nada que a gente nunca tenha visto aí. Mas nessa parte em particular, você tem que pular, dar pulo duplo, dar dash, ficar intangível pra uma cobra voadora não te pegar, matar com a espada de fogo, com o bumerangue, sei lá, uma outra cobra, e aí deixar a folha, a ventania te levar e pisar na próxima plataforma. Então você tem trechos do jogo que usam todos os power-ups que o jogo já dispunha até então. E tem mais power-ups além disso. Tem um grappling hook, famoso gancho de escalada. O famoso hookshot. Hookshot, que, cara, o jogo fica sensacional com o hookshot. Depois de que aparece o gancho, fica muito maneiro. Porque o gancho, ele meio que... Bionic Commando! Bionic! Ah! Tudo que tem gancho fica maneiro. Por isso que o Bode e o Arara falam dando Just Cause, cara. Um gancho melhora toda a sua vida, cara. E aí você consegue praticamente dar gancho em todas as coisas. É, então, nesse quesito de jogabilidade, pô, os caras, por mais que tenham tido um começo lento, depois que o jogo dispara, a cadência do jogo fica muito boa. Fica muito divertido e tem muito desafio. Tem, pô, uma ou outra raríssima falha de design, por exemplo. Tem uma fase no gelo que você passa por um negócio que é tipo um congelador que tem ali, que sopra um negócio de gelo e se pegar em você, você congela. Se pegar no inimigo, o inimigo fica congelado. E quando tem uma hora que você precisa que um inimigo seja congelado, e vai passar um inimigo por ali sempre, e você congelar esse inimigo pra você empurrar e fazer uma plataforma pra você, dali com um pulo duplo, chegar em outro lugar. E às vezes o inimigo não congela de primeira, tem que esperar o inimigo dar três voltas no lugar até ele congelar. Mas enfim, acontece, né? Ossos do ofício. E os chefes que o jogo possui são chefes muito maneiros. Boss! Chefe tem, tipo, música tema do chefe, fudeu! Música tema do chefe, sim! E os chefes são dos chefes, review, tipo... Esse review inteiro tinha que ter sido cantado, mas beleza. Poderia ter sido. Este review agora será todo cantado. Ninja inimigo está aqui comigo cantando ao meu lado. Eu vou falar dos chefes que esse jogo tem. Não, chega! Vou me matar se depois. Outro não é mole pra ninguém. Como é que é? O que foi? Vou me matar depois de 10 minutos, chega. É. Os chefes do jogo são aqueles chefes ocupa a tela inteira, sabe qual é? Uhum. Então, rainha serpente, porcão gigante, entendi, ursão polado, dragão sinistro, mago sinistro. E fizeram um design muito bom pra esses chefes, não tem nenhuma pontuação pra fazer, tá bem legal. Lembra Guacamelee, pra quem tiver jogado Guacamelee, jogou o final de Guacamelee, vai lembrar em algum momento nesse jogo, porque tem umas decisões de design parecidas. Guacamelee! É. E no mais, cara, enfim, roteiro do jogo é um herói em busca de uma princesa e você vai descobrindo coisas ao longo do caminho. É uma história, uma fantástica, clássica lenda de herói. Não tem muito o que dizer sobre isso. E acho que é importantíssimo, lenda do herói, pra gente mostrar o ponto que a gente tá no Brasil enquanto desenvolvimento de jogos, enquanto país que desenvolve jogos. Lá fora ninguém conhece a gente. Lá fora, pô, ninguém sabe o que é Brasil em termos de desenvolvimento. Vira e mexe aparece alguma coisa, assim, tipo, ah, Thorin. Apareceu o Chroma Squad. O Knights of Pen and Paper, do mesmo estúdio, né, do Behold. O Lenda do Herói, ele tem uma dificuldade, não é um problema, longe disso, uma dificuldade de exportação. Ah, claro, esqueci de falar do outros também, né, o Oniken e o Odalus, da Joy Mesh. Mas o Lenda do Herói vai ter essa dificuldade de exportação no sentido de que muito do apelo dele, muito da graça que ele tem, primeiro foi o fato de aquele vídeo ter feito muito sucesso. E isso certamente contribuiu, né? Gerou uma expectativa que agora está se concretizando. E está em português, né? E ele é cantado. E é difícil você vender para um público que está sempre acostumado a ter as coisas no seu próprio idioma algo que não está. No sentido de, é difícil você talvez tentar emplacar em países de língua inglesa um jogo que tá todo cantado em português e tem legendas em inglês. Exato, estranho. Então a ideia deles de fazer agora a versão, o Songs of a Hero, em inglês, vai dar um outro trabalho. Vai ter que, nesse sentido musical, ser um outro jogo, né? Um outro trabalho de composição de música. E o Matheus, né, o Matheus Castro, pô, ele é um cara muito bom de inglês, assim, e nesse sentido vai fazer as músicas, mas enfim, isso vai dar trabalho. Então não sei quando é que isso vai lançar. Ponto positivo, positivo pra caralho, é que várias vezes eu abri o Steam na época ali que cerceou o lançamento e via lá top 10, Lenda do Herói. E posts da galera do Mativo no Facebook, um tom assim, tipo, porra, meu coração quase para, tá no top 10. Aí meu coração para um pouco mais, sai do top 10, logo depois volta pro top 10 de novo. Aí meu coração, ai meu coração! E eles fizeram uma parceria com o pessoal da Nuvem, pessoal da nuvem, inclusive, é muito simpático, né? Que a gente fez aquele contato, né? A gente muito infantil e perdeu o contato. Sim, mas... a gente falou, porra, bora fechar um negócio, bora, valeu, valeu, abraço. Valeu, abraço e passou um ano e meio aí das suas jobs. Eu acho que se a gente pegar aquele e-mail, responder ele, tipo, datado de 2 anos, 1 ano, eu acho que eles falam com a gente, mas beleza. Ou rindo da nossa cara, falando seus incompetentes de bosta, não quero escrever vocês. Não, mas... eu viro e falo, virei pai! Oh, turned down for what? Já era pai. Já era? Puta. Seu filho tem 2 anos, né? O bebê não é tão velho assim, não. Incompetentes, mas pessoal. E fizeram uma parceria com a nuvem comercializou, o jogo inclusive está comercializando a versão perfumada, que é a versão que tem as skins dos youtubers, dos podcasters e dos não sei o que aí, tem os Jovem Nerd, Azaghal, Felipe Neto, etc. É uma galera aí a mais. E mostra um sentido de união, assim, cara. Esse cara, o Rafael, o diretor da Domativa, ele é um cara que tem uma visão muito profissional do desenvolvimento de jogos aqui no Brasil. Que é um pensamento que parece simples e óbvio, mas é um simples e óbvio que não necessariamente está sendo colocado em prática, ou que você não vê todo mundo tentando colocar em prática, que é, tem eu desenvolvendo, tem um coleguinha aqui do lado desenvolvendo, tem outro coleguinha, tem o pessoal em São Paulo, Manaus, Recife, Florianópolis, Porto Alegre. Cada um sozinho chega até o patamar X. Se juntar todo mundo... Capitão Planeta, moleque! Todo mundo fizer um ecossistema aqui e união dos seus poderes, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Coração. Caralho, Capitão Tupiniquim. Tupiniquim, bolo, Capitão Guaraná. Capitão América do Sul. Capitão América do Sul. A galera vai chegar num patamar X elevado a N capim vetorial. Então, é um jogo importantíssimo pra dar essa noção pra gente de que foi um jogo que já fez o seu sucesso, ele já deixou a sua marca. Pode ser que daqui a 20 anos ele não venha a ser lembrado como, porra, o patamar de mudança do desenvolvimento de jogos no Brasil. A gente não tem como prever o que vai acontecer. Mas agora, localmente, ele tem a importância dele. Eu sei que ele tem a importância dele porque, pô, eu tô lidando com alunos em início de faculdade de computação e nós fomos pessoas assim há mais de 10 anos. E qual era o nosso sonho na época? A gente entrou na faculdade pra fazer o quê? Pra fazer podcast, não, fazer joguinho. Exatamente. E a gente. Você até fez, né, o seu. E jogou fora. Exato. Mas em particular você fez o seu. É, alguns colegas nossos fizeram suas próprias coisas, mas de modo geral a maioria mudou ali, foi lá fazer as suas soluções Enterprise, trabalhar de terno e gravata ou de crise social no centro do Rio. Não quer dizer que é um fracasso, só quer dizer que nós jogamos os nossos sonhos fora e não seguimos os ensinamentos de Shia LaBeouf. Mas por quê? Seguimos o caminho mais fácil. Mas assim, a gente talvez não tenha sido o desbravador que algumas dessas galeras estão sendo agora e vem sendo. Galera que entrou até na faculdade mesmo, gente, sapinhou, tipo o Tinos e o Ianco, e que estão lá na Quiris agora. E essa galera... Eles talvez não tenham uma noção disso, mas eles têm uma importância pra inspirar o pessoal que tá aí agora, que é aquela parada, tipo, às vezes o cara tá se fudendo pra pagar um aluguel. É só pra pagar um aluguel. Mas até aí quem não tá? E se você tá se fudendo pra pagar um aluguel com uma coisa que é sua e que é pra você e é pra muito mais gente, e que é um sonho que tá todo mundo compartilhando, pô, isso certamente vale a pena. Então, esse jogo e alguns outros jogos que vira e mexe estão saindo aqui no Brasil estão mostrando que é possível, que a gente consegue ter alguma coisa aqui. E pô, por isso sempre que a gente faz reviews e acabou de sair um jogo brasileiro, eu vou pro brasileiro, porque eu gosto de falar dessa galera aqui. E vocês são meus heróis, junto com os bombeiros. E vocês são a verdadeira lenda do herói. Vocês são a verdadeira lenda do herói. Que bonita frase, cara. É. Meu review por último, só por causa disso. Nota, né? Então, Ilapso, por favor, para a lenda do herói, diga um cereal matinal. Cereal matinal. E por quê, óbvio? Qual era aquele que era coloridão e Fruit Loops. Fruit Loops. É que o Big Bang Theory virou o apelido do Howard quando ele vai pro espaço. Fruit Loops. Cara, Fruit Loops é um bom cereal matinal para ser o a lenda do herói. Não, porque ele é americano. Cereal matinal... que seja brasileiro. Tem que ser, sei lá, cereal matinal tipo galinha pintadinha. Com certeza existe. Existe? Existe o biscoito da galinha pintadinha que meu filho se amarra e fala: pai, o biscoito. Ele é fala. Trigo. Trigo é um cereal. Bitoto. Tá valendo. Bitoto, galinha pitinha? Bitoto, galinha pitinha. Então, é, se não tem o cereal da galinha pintadinha, os caras estão dando mole, eu vou inventar aqui agora o cereal da galinha pintadinha. Quem não conhece a história da galinha pintadinha, o cara fez aquilo lá em 2004, 2005, não lembro, 2006. O negócio ficou no limbo por alguns anos, até que grupos de mães no Orkut falaram assim, ah, bota isso aqui pro meu filho ver, ele se acalma. E passavam links da galinha pintadinha. E essas mães ressuscitaram a ideia do cara, que já não tava mais ligando pra isso. E esse cara agora é milionário. Então, fica aí a lição. Acredite nos seus sonhos. Nunca duvide de quem você é. Não deixe seus sonhos morrerem e apenas faça isso. Como disse Chia. Então abre o seu Unity aí, versão comunitária, e comece a desenvolver hoje o jogo que será sucesso mundial nos jogos de diversão amanhã, tá? Beijo, um abraço. E agora... Amigos da Justiça de todo o Brasil, univos em alvo do sonho! E agora, compre também o Satellite Brush da Chimeric. E agora a gente vai lá pro Castelão com Daigo e Senhor da Eternidade para as emoções da semifinal da Copa do Nordeste. Review do Daigo versus review do Senhor da Eternidade. É com vocês aí, pessoal. Virou versus agora? Não, é só porque tinha que falar algum jogo, não quis falar Ceará e Fortaleza, nada do tipo, aí falei qualquer merda. Caro Senhor da Eternidade, que porra você tem jogado? Cara, eu tenho jogado muitas coisas, na verdade, mas eu escolhi falar sobre Undertale. Olha aí! Porque foda-se, na verdade, é por isso que eu escolhi falar sobre Undertale. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, Douglas. Oi. Que agora é porque hoje a gente tá nessa vibe de intimidade, né? O cara mandou e-mail pra gente, falando... Chamando pelo nome. Chamando pelo primeiro nome. Nome, que porra errada. Você já jogou Undertale por um acaso, por alguma violência da vida? Não, eu sou completamente leigo nesta porra, porque eu evitei ler, porque falaram que qualquer coisa que se diga já estraga. Então você já sabe que eu estou numa situação muito complicada aqui, porque eu vou ter que fazer uma review sobre um jogo sobre a qual eu não posso falar nada. Na verdade, pode, porque nós não tem essa não, eu meio que me fodo, eu vou demorar pra jogar esse troço mesmo? Olha, não, pra você sim, mas pros nossos ouvintes, que na verdade eu também não ligo pra eles, mas a verdade é que eu vou tentar de qualquer forma... fazer uma review com o mínimo de spoilers. Talvez nenhum, quem sabe. Olha aí. Mas assim, vamos começar dizendo que ele é um jogo que ele parte do princípio que você já jogou. Melhor, não que você já jogou, mas é possível que você é um fã de RPGs. Você conheça alguns. Que você conheça alguns, que você conheça os tropes, né? Qual seria uma tradução boa pra tropes? Clichês, talvez. Os clichês? Você conhecer bem os clichês dos jogos de role-playing game. As ferramentas de criação, principalmente em relação aos jogos japoneses, a modalidade oriental. O JRPG, portanto. Então, é um jogo que, na verdade, ele é bom de qualquer forma, mas para você ter a experiência completa de se agradar com esse jogo, é recomendável que você tenha jogado algum RPG japonês na sua vida. E se você está ouvindo esse podcast, você provavelmente já jogou, porque todo mundo aqui é fanboyzinho de Final Fantasy Chrono Trigger. Por aí. Então, não haverá problema. Mas assim, eu diria que a base principal do jogo seria o jogo do nosso amigo Ness, o Earthbound. Olha aí, a série Mamãe. A série Mamãe, exatamente. Aliás, o Earthbound é o Mamãe 2, não é isso? É. Tem razão. Mas bem, a premissa do jogo, ela é a coisa mais manjada possível, que é que você é um garotinho ou garotinha, não se sabe exatamente, porque é um personagem meio andrógino, mas eu acho que era pra ser um garoto mesmo. Eu acho que ele também é andrógino de propósito, para que qualquer um possa se identificar com o personagem, né? Isso é um recurso antigo e utilizado. Acho que principalmente nos RPGs japoneses. Quando não tem uma criação de personagem propriamente dita, o boneco principal é androginozinho. É, exatamente. Mas é bom que você não precisa fazer aquela coisa meio awkward de começar o jogo e perguntar se você é menino ou menina. É tipo Pokémon, né? Exatamente. Então você faz o personagem andrógino e, ninguém liga, porque o personagem principal do jogo é você. No caso. E, aliás, esse jogo, ele trabalha isso muito bem. Eu falarei sobre isso mais tarde. Mas, enfim. A história inicial é muito básica. Você caiu no mundo de monstros, basicamente. E acho que praticamente todos os RPGs começam com um mundo invadindo por monstros, no caso, né? É sempre assim. Grande parte. É sempre assim. Acordam. Os cristais se separaram e os monstros acordam. Nesse caso, não. Você só cai no mundo de monstros mesmo. E tem todo aquele conflito de, os monstros são... Será que os monstros são maus? Será que os monstros não são maus? É aquela clássica dualidade entre humanos e monstros, né? Enfim, um dos primeiros personagens que te apresenta de cara é um monstro que ele meio que te adota, entre aspas. É um personagem extremamente carismático, que a galera prefere. Enfim, eu não vou falar muito sobre o personagem porque eu vou dar spoiler. É. Mas a questão do jogo é que ele é basicamente... Ele começa basicamente como um RPG como qualquer outro, só que na medida que você vai participando das situações comuns de um RPG, por exemplo, você entra numa batalha, você faz um puzzle, o jogo começa a quebrar aos poucos as suas expectativas. Ele basicamente, o jogo, ele se baseia em quebrar suas expectativas. Por isso que o jogo é tão legal e é tão importante que você jogue o jogo de forma virgem, digamos assim, sem saber muito sobre o jogo. Na verdade, só de eu estar contando que o jogo vai surpreender vocês, eu já estou, de certa forma, estragando um pouco da experiência. Já tá quebrando ele um pouco, né? É, mas o, assim, o core do jogo, é, assim, o motivo pelo qual eu acho ele tão incrível, e ele é um jogo incrível, é que é a interação que ele tem entre a narrativa e a forma como o jogo é jogado. Porque se você pega, porra, não quero dizer 100%, mas 99% dos RPGs, principalmente os orientais, é basicamente uma história. E você tem lá a história e você tem a parte do jogo, que é tipo, agora eu tenho que entrar no combate. Beleza. Aí você vai lá, mata meia dúzia de monstrinho. Beleza, mata meia dúzia de monstrinho. Grinda. E aí daqui a pouco. E aí você tem outra parte onde a história evolui. A história evolui. É como se fosse uma coisa meio passiva, né? Você simplesmente vê a história rolar. Aí depois você vai lá, blá blá blá blá, porrada. Não age, você reage. É, porrada, puzzle. E depois história. Nesse jogo não, nesse jogo é tudo ao mesmo tempo. O combate, você interage com o combate de uma forma diferente, ele não é apenas combate, você não é obrigado a andar pra frente e matar todo mundo que aparece, você não é obrigado a matar todo sapinho e todo tigre ou todo monstro que aparece pra você matar. Você tem uma série de interações que você pode ter com eles, você tem uma série de maneiras diferentes de você derrotar, entre aspas, um inimigo que não seja combate. E o mais interessante é que cada inimigo que é diferente que você enfrenta, você tem maneiras diferentes de vencer ele. É como se cada... Eu acho que isso... Eu li que o Persona, a série Shin Megami Tensei também tinha um pouco disso. Que o Undertale puxou daí. Eu não sei se é verdade, porque eu não joguei. Você que jogou, talvez saiba melhor do que eu. Você jogou Shin Megami Tensei, não jogou? Alguns. Enfim, dizem que esse lance de você ter vários tipos de interação com os inimigos, e que cada inimigo extra tem uma importância, eles não são só... Só, como é que chama? Latas de lixo pra você chutar e depois é chegar no grande, boss. Né? Porque grande parte deles você pode recrutar. Ah, entendi. É o Shin Megami Tensei. Entendi. Bom, no Undertale você não recruta eles em sua maior parte, mas eles parecem importantes. Cada monstrinho parece ter personalidade, entende? Você se importa com cada monstro. E o jogo, ele trabalha bem essa questão, porque você pode ou não, basicamente você pode ou não matar os monstros. E ele trabalha a sua moralidade, a sua culpa, de que você tem a impressão de que cada monstro que você matou importa, sabe? Que nem, no Austin Powers, quando o cara mata o capanga. É basicamente a mesma coisa, porque tem aquele trope que é tipo, você vai lá, mata um capanga e foda-se, ninguém liga, ele era só um capanga, então, porra, ninguém nem pensa nisso, nem pensa no cara. E aí no Austin Powers vai lá e tipo, aparece um cara ligando pra família do cara, você que é a mulher do capanga número 2 do Dr. Evil, não é? E aí tipo, a mulher começa a ter consequências e tal pro... Abraço, filho. Ninguém pensa na família dos capangas. É, exatamente. Então, o Undertale, ele tem um pouco disso. É. Como, basicamente, você é o único personagem humano no meio de um monte de monstros, ele trabalha muito, tipo... Todos os personagens são monstros, né? Então, você tem que criar empatia pelos monstros. Só que não são só os personagens principais que você cria empatia. Você acaba criando empatia também com os personagens totalmente aleatórios. E é uma coisa muito bem feita. E o jogo, ele trata muito dessa moralidade. Tudo que você faz no jogo tem consequências. Isso é uma das coisas mais marcantes no Undertale, que parece que tudo que você faz tem consequência, e parece que... Não que o jogo não seja linear. O jogo, ele é um pouco linear, embora ele tenha vários finais e tal, não é aqueles jogos sandboxzão. Mas mesmo o jogo sendo linear, você vê que, que tudo que você faz tem consequências. E... Assim, então você tá construindo seu caminho no jogo com qualquer ação, basicamente. É, exatamente. Qualquer ação que você faz, tudo que seu personagem faz, tudo que você interage no jogo tem consequências. E ele é um jogo extremamente, como é que eu vou dizer, consistente, coeso. Assim, nada acontece levianamente, nada acontece por acaso. Tudo que acontece no... mesmo que seja uma coisa engraçadinha que acontece no início, você vê que aquilo tá ali por um motivo, sabe? Não rola de graça, né? É, não rola, não tem nada gratuito no jogo. Ele é extremamente coerente. Ele é tão coerente que eu vou falar um pouco da trilha sonora dele, que é uma trilha sonora extremamente aclamada por todos. Imagino que até por gente que não gosta do jogo. Mas eu ouvi falar bem mesmo. Mas o grande lance da trilha sonora é que ela também é extremamente coerente. As trilhas repetem temas, ele tem uma série de partes, de frases musicais, que ele vai repetindo na trilha sonora ao longo de várias músicas pra criar uma certa familiaridade, uma certa coesão. Então o jogo ele vai evoluindo, claro, ele vai, tem cenário de, tem o cenário de neve, aí tem o cenário de fogo, como todo RPG padrão, né, ele repete esses clichês de RPG padrão, mas ele com o tema ele vai meio que guiando o jogador por aqueles mundos através da música também, entende? Não é do nada, você não simplesmente está assim num mundo de gelo e você vai pro mundo de fogo e aí tem uma música totalmente diferente e é totalmente bizarro, entendeu? O jogo ele vai fazendo uma progressão. Quando você tá indo pro final do mundo de gelo, por exemplo, ele já começa a colocar elementos que vão começar a aparecer direto no mundo de fogo, entendeu? Como se fosse isso. Enfim, a trilha sonora é genial, até porque o criador do jogo, ele é um músico, né? Ele é primariamente um músico, digamos assim. Ah, o cara é músico? É. Então, assim, eu imagino que parte do que o cara criou veio da música, e não só o contrário, né? E o cara é músico, ele fez, parece que ele, eu não sei toda a história do Toby Fox, mas ele, pelo que eu entendi, ele fez o jogo praticamente sozinho. Eu acho que a arte não é toda dele, eu acho que as artes dos inimigos e tudo mais, ele contratou uma ilustradora pra fazer lá, que eu acho que é parceira dele, sei lá, colega dele. Não, já era brother, né? Mas enfim, fora isso, eu acho, se eu não me engano, ele programou e criou toda a história, todos os personagens, e grande parte da arte e toda a música foi ele que criou. E assim, já seria um achievement em si só. É um feito, né? Um feito em si só. Mas o cara ainda conseguiu fazer uma porra de um trabalho excelente. E assim, digamos que não é pra todos o jogo, porque é uma coisa cultural, assim, você depende de você ter uma certa bagagem e conhecimento de RPG. Se você chegar, sei lá, um jogador médio de FPS, jogo de corrida, você certamente não vai achar o jogo só uma babaquice. Mas se você tem... Se o RPG japonês, principalmente, mora no seu coração, eu acho que é quase impossível que o jogo não atinja você, não realmente... Não lhe cative. O jogo, ele realmente causa uma resposta emocional impressionante, e que eu não esperava. Eu tinha jogado a demo na época que ele tinha começado a colocar o jogo lá no Kickstarter e tudo mais. Eu cheguei a jogar a demo, não paguei o Kickstarter dele porque eu sou babaca, mas eu joguei a demo e achei a demo legal, achei a demo curiosa. O que me cativou na demo foi mais o lance de ele sacanear os tropes, né? Sacanear os clichês dos jogos de RPG. Eu vi até agora, ele só quebra isso. É, ele quebra, ele inverte, ele deturpa, ele desconstrói. Ele viola. E foi isso que me interessou, foi isso que me prendeu no primeiro momento, que eu peguei interesse pelo jogo. Agora, o jogo, ele é muito mais do que isso. Ele é uma experiência emocional mesmo, que eu nunca tinha tido antes na minha vida, e foi, assim, me pegou de surpresa mesmo. E é, talvez por isso ele tenha se tornado um dos meus jogos favoritos of all time. Uhum. Mas... assim, eu não vejo porque alguém que é fã de RPG ainda não jogou esse jogo, porque eu simplesmente não vejo como você não pode não gostar. É simples assim. Até você, Daigo, você que é uma pessoa livre de sentimentos, que não seja ódio e fúria, acho que até você... fala, eu como fogo e cago tempestade, caralho. Que negócio é esse? Com certeza. Até você vai ser cativado pelo jogo. Porque, assim, os personagens do jogo são excelentes. absolutamente todos os clichês de RPG estão lá, seja mundo fantástico, protagonista mudo. Protagonista mudo, tem até uma parte do jogo que é tipo um dating sim. Caralho! É assim, o jogo ele trata de assuntos complexos, assim, assuntos pesados, de forma extremamente leve, sabe? Ele é, digamos assim, educativo nesse sentido. Olha aí! Embora eu não goste dessa palavra. Ele é pedagógico, talvez? Ele é pedagógico, pô, nesse sentido. Ele fala de violência, ele fala de moralidade, ele fala de preconceito. Preconceito talvez seja um dos principais temas. Então ele fala de homossexualismo. Ele fala de homossexualismo, de transexualismo. Ele fala de tudo isso, só que não de uma maneira burra, que nem nego faz hoje em dia, que é tipo o personagem chegar e falar: oi, sou transexual, goste de mim. Não. É um monte de personagens extremamente interessantes. E você, se você se aprofunda no jogo, se você faz todas as side quests, completa o jogo todo, você começa a pegar coisas sobre os personagens. Alguns são um pouco mais óbvios, outros não. E, enfim, todos eles são do caralho. E alguns... E vários têm quirks desse tipo, né? Um personagem é gay, o outro é transexual, o outro não sei o quê. E ele trata todos esses assuntos de uma forma light, uma forma cômica e uma forma interessante. E que você realmente gosta do personagem, independentemente. Mesmo que você for super preconceituoso, você vai gostar do personagem, independentemente se ele é da sexualidade dele, entendeu? É, o que é mais importante é fazer com que o personagem conecte. É, enfim, eu nem gosto de falar muito sobre isso, porque aí a galera vai achar que o jogo é uma porra de um jogo de propaganda LGBT. E não é nem um pouco, é um jogo, na verdade é um jogo sobre muitas coisas. Assim, pra mim o melhor tipo de inclusão é aquele que você não força, é aquele que você simplesmente apresenta. Exatamente, perfeitamente, Dario. E é exatamente isso que é o Undertale, na minha opinião. Ah, então é a melhor coisa possível. E já que estamos nessa parte de melhor coisa, deixa me ver. Agora essa hora é a hora boa, que é a hora da nota metafórica. Em envergadura de Keco, qual é a nota de Undertale? Cara, é uma envergadura impressionante, assim. Eu diria que é difícil lidar. É difícil lidar. É tipo com alto mastro? É uma estrovenga considerável aí, cara. Causa inveja dos homens e dor das mulheres. Agora sim. Eu diria. Demorou. E dor em alguns homens também, eu diria. Nós falando de inclusão, esse tipo de inclusão também entra. Pois é. Agora, esse tipo de inclusão, literalmente. É, porra, tá incluindo mesmo. Tá inserindo, eu diria mais. Então, senhor do diabo, senhor infernal. Oi. O que você tem jogado nessa merda, nessa vida? Que nos eu apresenta? Tenho jogado pragas em pessoas, tenho jogado merda na parede pra ver se cola. Mas mais do que nunca, agora que sou um homem despossuído de videogames e confiando apenas no poder de meus portáteis, eu tenho jogado Phantasy Star. Peraí, Phantasy Star não é um jogo de 200 anos atrás? Não, porque ele existe até hoje, mas não naquela forma de antigamente. O que eu tenho jogado exatamente, assim, mais recentemente, foi o Phantasy Star Portable 2, que é uma sequência direta do Phantasy Star Universe de PlayStation 2. Cara, vamos começar por uma coisa. Quantos Phantasy Star tem na vida? Eu lembro só daquele antigão, era o quê? Era de Mega Drive, era dessa merda? Não, de Master, né? Era de Master. Foi o primeiro RPG... traduzido para o português neste país em que vivemos. Eu acho que tinha 1 e 2, não era isso? O 2 já é pra Mega Drive. Ah, tá, o 2 era pra Mega Drive. Assim, o 2 é que é o verdadeiramente famoso lá fora. Aqui a galera lembra mais do 1 por causa do Master System. Por causa da Tectoy. Ele é enraizado na cultura. Mas o fodão mesmo... Aliás, é meio que a regra Star Trek, assim. Os ímpares foda-se, os pares é que são. É, normal. Mas assim, eu pra mim só tinha o Phantasy Star 1, o 2 e o online. Quer dizer, então, foram as únicas que eu conheço. É, o online, ele meio que durou bastante até eles alterarem ele pra minha experiência mais console, que foi o universo. Tem que é mesmo aquele lance de você construir seu boneco, de pôr um monte de coisa nele, de vestir ele com roupas horríveis. Entendi. De customizar equipamentos, técnicas e todas essas putarias. E é exatamente isso que você faz no Portable 1 e 2. Você constrói um boneco do 1 pro 2. Se você terminar o 1, você pode começar o 2 com o mesmo boneco. Uhum. É algo importante. Que aí certos porque aí certos personagens do 1, quando eles reaparecem no 2, eles te reconhecem. Sério? Sim. Tá, isso é maneiro pra caramba. Eles te reconhecem, eles podem te dar coisas por causa disso. Então você já libera eles pra ser parceiro logo de cara. Mas eu tô me... Eu estou me esticando, eu vou voltar. Justo. Enfim, a saga de Phantasy Star Universe conta-nos que existe agora um novo sistema estelar, fora daqueles que a gente conheceu em Phantasy Star, que era... agora não vou me lembrar o nome, mas esse sistema novo chama-se Gural. Quase Curau de Milho, quase Pamonha. Esse sistema Gural, ele é um sistema novo e ele possui raças distintas. Ele possui os humanos. Justo. Ele possui... os humanos são os peões. O humano é aquela bosta lá, tipo... é como sempre era. Uhum. O humano pode equipar vários tipos de arma, mas não pode especializar em algumas. Aí temos o humano, naturalmente, em RPG, é sempre o cara que é versátil, mas não é especialista em porra nenhuma. Uhum. Ele é o Jack of All Trades. Eu gosto muito desse termo. Pena que ele não tem uma tradução pra cá direito. Então, seria o quê? Pau pra toda obra? Pau pra toda obra, exatamente. Aí, tipo, nós temos os casts, que são os seres artificiais. Tipo ciborgue, android da vida. É, eles são... manja o Bishop de Alien? Sim, o android, androidão. É o artificial mesmo. Androidão? Só que ele é mais humano que um humano normal. Como assim ele é mais humano que um humano normal? Ah, o Cast, ele é muito sensívelzão. Sério? Sim. Que então, bosta. Em tantas histórias, que caralhos criariam um artificial que fosse que é um humano, só que cheio de mimimi? De fato, ele é. Os Casts têm esse problema porque eles são mimizento pra porra. Assim, eles são muito humanos, eles gostam muito das coisas, assim. Aí quando alguma coisa deixa eles puto, eles ficam doidos. Caralho. Aí temos os Newmans, que são tipo elfos, e eles são meio animaisões, assim. Pera, eles são elfos ou eles são animaisões? Não, eles são tipo elfo orelhudo, mas eles têm as características mais animais, assim. Tipo rabo? Alguns têm. Ah, maneiro. Você pode escolher. Porque você monta o boneco, aí você pode pôr nele, tipo, sei lá, três orelhas. Pode botar chifre? Pode, tem Porra, chifre. Iradíssimo, cara, jogar com esse boneco aí. Dente. Porra, muito foda. Aí, assim, os Cass, eles têm muita facilidade pra bolar qualquer tipo de equipamento, mas eles não podem usar magia, porque eles são artificiais, digamos assim, eles não faz têm sentido. Alma. Eles não têm alma, faz sentido. É, eles não podem usar técnicas, porque TP não cresce neles. Ou se cresce é muito pouco e nunca dá pra usar técnica. Justo. Os Newmans, em contrapartida, eles têm poder pra caralho. Aí os Newmans, eles podem ser brutões, tipo um animalzão mesmo, um tanque, ou então eles podem ser, tipo, sei lá, um furry. Aí também depende da classe que você vai escolher no boneco. Você pode ser um Hunter, que é especializado em ataque de perto, né? Armas como facas. Peraí, Hunter é especializado em ataque de perto? Sim, é porque você é um caçador, né? Você, tipo, mas, você porra, tá na presa em cima. Porra, geralmente é o contrário, né? Hunter é o personagem especializado em combate de longe, seja uhum. com um arco e flecha ou uma lança. Você não vai caçar a porra de um porco selvagem com uma faca, senão você tá na merda, fera. No caso, nesse jogo, dá pra fazer. E é até recomendado. Você tem que ter um Hunter na parte, digamos assim. Entendi. Os Hunters podem usar armas de curta... não, eles podem até usar arma de fogo, mas nunca é uma coisa que você vai depender muito. Tipo, você vai ter ela numa mão e a espada ou o machado ou a faca na outra. Entendi. Aí você vai ter os Rangers. Esses sim são os especialistas na longa distância. Eles usam rifles, eles usam pares de pistolas. Eles usam lasers, que são nada mais que rifles glorificados gigantescos com... com um tempo de carga ridículo. Aí pode ter outras variações, como lança-granadas, arco. A minha arma favorita, que é o slicer, que é tipo um bumeranguinho que você tem na mão, só que em vez de você jogar ele, na hora que você corta o arma, você lança uma lâmina de energia pra frente. Nossa senhora. É da hora. Aí você pode ser também um force. Aí o que é o force? O force é o maguinho. O Force é o curandeiro. O Force é o... estou fudido se eles chegarem perto de mim. É o cara que anda de saia. É. E várias variações de roupas vão ter isso, mesmo quando o seu personagem não é mulher. Normal. É, normalíssimo até. Agora, o que mais pode ser dito sobre essa criação de personagem? Tem coisas que você pode ter no seu boneco pela classe que eles têm. Por exemplo, os humanos, eles podem invocar uma espécie de superpoder ou de um bicho que vai vir te ajudar. É tipo uma invocação mesmo, e funciona assim. Você tem que encher uma barrinha de explosão, de energia. E na hora que você aperta os botões, você solta um bicho que come a tela pra você. Ou então que te cura. Ou então que enfraquece todo mundo com buff, com debuff ridículo. Os Newmans, eles se transformam num monstrão bolado. É, pô, e aí... Eles já não são meio monstro, eles são tipo meio monstro e se transformam em full monstro, é tipo isso? É mais ou menos isso, assim, eles já são meio animal, aí eles viram um bichão nervoso. Irado. Aí, o que eles podem fazer também depende de como você monta, tipo assim, eles podem atacar com um debuff pesado, eles podem atacar com força pura, eles podem atacar com muita velocidade. Porra. E os casts, eles podem invocar um negócio que eu acho muito foda, que é um sistema de armas totalmente modificado pra eles. Já que eles são ciborgues, eles fazem uma interação com a máquina que você escolheu pra pôr neles, e eles atacam com ela. Pode ser um raio de satélite, pode ser uma prancha voadora com lâminas do lado, aí você fica fazendo 360 no povo. Nossa senhora. Você fica dando olhar na galera. Ficou criativo rápido o negócio. Uhum. Você pode, além disso, você pode ser uma bateria antiaérea que você vai cuspir míssil na tela toda. Ou então um falante daqueles de barco pra dar tiro pra caralho. Que apesar de parecer legal do jeito que eu tô falando, é uma das piores. Pode ser tipo um braço de anjo bizarro que vai vir cobrir você com a asa e vai tirar tudo que é debuff e com o Genocyber. Muito Genocyber de novo. Ó, Genocyber de novo. Porra! Essa merda desse Genocyber. É o trauma fica. Estamos traumatizados no dia de hoje. Então é assim, cada raça e cada classe escolhida tem vantagens e desvantagens. É como eu disse, o humano não pode especializar em muita coisa, o Newman não pode usar muita tecnologia, porque eles não encaixam, então você tem que manter a coisa deles meio low-tech, assim. Uhum. E os casts, bom, chegou, eles não podem usar magia. Aí, no caso das classes, o Hunter é só de perto, o Ranger é só de longe, e o Force, se chegar perto, fodeu, não tem o que fazer, chora. Não tem o que fazer, tu chora. Você pode... Não, você tem muita magia que você... Mas tipo, não tem uma unidade de suporte, uma classe de suporte que possa proteger ele, por exemplo? Tem. Você tem um Hunter ou um Ranger por perto. Tem um sistema de parceria também. Você pode conhecer alguns personagens durante a trama, já falaremos dela, que estão ali pra te ajudar, por falta de um melhor termo e sem querer fazer referência aos ursinhos carinhosos. Eles estão ali pra te dar uma mão, porque a situação está braba. É muito difícil você ir numa dungeon sozinho. Você tá fudido se você for. Isso até em dificuldades baixas, porque os monstros de cada área se adaptam ao seu nível. Então se você se bomba pra caralho e fala, agora eu vou entrar aqui pra foder, chegou lá, os monstros estão no mesmo nível que você. É o famoso sistema anti-grind. Uhum. E de certo modo, apesar de ser um sistema anti-grind, ele te força a grindar pra caralho. É o sistema anti-grind, só que você grinda anyway. Sim, ótimo. Porque você precisa de armas, e pra certas armas droparem, você precisa de condições, ou você precisa de nível pra ela cair. Entendi. E de vez em quando você consegue uma dessas condições pra dropar, mas você não pode equipar arma, porque você tá com under level. Que merda. Ou você pode guardar. É. Todo jeito. Assim como se você tem mais de um personagem, as contas são interligadas e você pode passar de um pro outro. Ah, entendi. Que nem no Diablo, Torchlight, esses jogos assim. Sim. De certo modo, ele é um quase diablinho, porque você tem controle total sobre o personagem, né? Ah, ele é um action RPG? Até agora eu tava imaginando como um strategy RPG. Não, ele é um action RPG. Você pode andar, você tem que andar, você tem que correr, você tem que desviar. Mas então você só controla o personagem principal. Eu achava que você controlava a parte. Toda. Não, você controla o personagem principal e você pode digitar ordens rápidas pra ele seguir. Entendi. Você tem um sistema de ordens rápidas, tipo, me cura. Mas você tem uma party, um grupo. Entendi. Agora vamos para a história da bagaça. Dentro do universozinho de Phantasy Star Universe, esse novo sistema de Gural, ele tem vários problemas desde o primeiro jogo. O primeiro e principal problema é que começaram a cair uns meteoros loucos em todos os planetas do sistema e deles começaram a sair formas de vida que foram se mesclando a flora e a fauna local. E criando monstros, obviamente, porque tem que ter coisa pra gente matar nesse tipo de jogo. Esses monstros receberam o nome de Seed, em letras garrafais. Semente. E desde então, eles são um grande problema do sistema de Gural. Por isso, até que os personagens todos, que eram praticamente pacíficos e não sabiam brigar, tiveram que aprender a força, a dar porrada. Normal. Aí na série Portable, propriamente dita, você joga com um guardião, que é o tipo de... É a organização, né? Os guardiões são os caras que defendem os planetas de várias maneiras contra os bichos da Cid. Aí o seu guardião, que é o boneco que você cria, você põe nome e os personagens apenas reagem a ele, você é mudo praticamente. Você tem que trabalhar com a sua nova parceira, que é uma cast especial chamada Vivienne, que é bem lolizinha, assim. Loli robô ainda. É, uma loli robô. Para todos os gostos. É, tem. Você até pode customizar ela. Você pode deixar ela menos loli com tudo? Pode. A minha era quase uma lésbica guerreira. O foda é quando ela volta no segundo, ela tá normal de novo. Você fala, ah, que droga! Ah, que merda essa loli escrota. Aí você tem que jogar com ela, com ele e com ela, e você detém a conspiração de uma humana chamada Helga Newman e da organização dela, os Illuminus. Uau. Que são ela os Illuminates tá... do Globo Rural. Tipo isso. E ela tá espalhando várias mentiras sobre o Cid, falando que os Cid são benéficos, dizendo que ela morreu e ressuscitou. Não, que ela morreu e ressuscitou por causa deles, quando na verdade ela tá criando uma nova colmeia pra, tipo, jogar Cid no universo todo. E em outros, talvez, porque depois que eles acabarem com o Gural, eles provavelmente vão pros outros sistemas. Até aí, fácil. Você vai trabalhando com outros guardiões que você conheceu, alguns até voltam de Phantasy Star Universe, o primeiro pra PlayStation 2. Eles são os melhores parceiros, aliás. Tudo um bando de nego roubado. E você, obviamente, mata essa filha da puta e manda ela pro Quinto dos Infernos. Até aí, terça-feira. O problema é que a morte dela causa a criação de um novo Mother Brain. Se você jogou os outros Phantasy Star, você sabe de quem eu tô falando. Que é, além de um bicho mega roubado, que talvez você possa confundir com alguém da série Metroid... Sem dúvida, só o nome já dá pra confundir. É um sistema de suporte universal, galáctico, que não só controla a criação dos monstros, como também controla o suporte de vida em todos os planetas. Então é basicamente a Skynet, só que universal. É, e que mexe com biologia também. Ou aquela porra do como é que é o nome daquele anime? Ghost in the Shell. É. Também tem essa porra dessa... Aquele sistema lá de suporte de cidade. É. Aí o jogo 2, se você... continuou seu save do 1 pro 2, o seu personagem agora é um mercenário, perdeu o emprego. Justo. Saiu fora dos guardiões. E agora o universo, o sistema Gural, ele encontra outro problema. Os recursos naturais estão acabando. Mas estão acabando, tipo assim, já acabando ou vai acabar só na próxima geração e foda-se? Não, já tá louco, já tá todo na merda. Correndo. Já tá ruim. Já tá todo mundo morrendo de fome já. É, tipo, já tá aquele esquema lá, tipo o Chrono Trigger no futuro, aquela parada que te cura, mas sua fome continua. Que você, tipo, fuma crack pra matar sua fome. É, essa parada aí. Cheira cola lá, você entra numa câmera de cheira cola, mata sua fome e tá de boa. Aí, tipo, você é um mercenário, você tá procurando emprego. Seu boneco guardião está procurando um trampo. Aí você vai num lugar que era tipo uma área de escavação arqueológica, que diz que talvez lá tenham começado a cair os primeiros meteoros. Só que agora eles construíram um puta sistema de túnel em cima do lugar e tá mais esquisito. E obviamente aparece um monte de monstro lá. Aí você e uma lolizinha humana, porque sempre tem que ter essas porra dessas lolis, esse raio dessas wife. Ah, cara, se é japonês tem loli. Tem. A menininha chama-se Emília Percival, veja bem. Aí essa lolizinha coopera com você pra escapar dessa primeira dungeon e você é morto no final dela. Ah, que legal. Aí essa menina fica toda desesperada porque parece que a vida dela é meio ruim e muitas pessoas morrem ao redor dela. E ela te ressuscita, sem entender como ela fez isso. É, a vida é assim. Aí você é recrutado por uma unidade mercenária chamada Little Wing, que fala, não, você foi guardião? Porra, precisamos de gente como você. Você basicamente entra pros rebeldes. Não, você é uma unidade mercenária. Tipo assim, tem trampo em todo o universo agora porque os guardiões estão muito ocupados tentando salvar o universo. Então eles não podem ir atrás de monstro mais. Entendi. Aí essa unidade chamada Little Wing te contrata, te dá um bom tratamento dental e tal, te dá convênio, te dá um salário. Benefícios, vale transporte. É, benefício, te dá uma casa. Você tem um quartinho lá na estação espacial onde eles trabalham. Top. É. É, fodinha. E fala, não, agora você trabalha pra nós vamos te dar umas missões, tu vai arrebentar nesse povo aí. Aí, ao lado da Emília, você vai conhecendo os outros bonecos. Tem o Kress, que é o líder da agência, tem a Úrsula, que é uma orelhuda, uma mulher orelhuda monstra que tem um chicotão e mata pessoas, só que no outro trampo dela, além de ser mercenária, ela é uma designer de moda. Meu Deus do céu. Aí as piores roupas, você já imagina de quem vem. Aliás, é foda esse lance de roupa, porque roupa não é equipamento. É só cosmético mesmo. Ah, equipamento são coisas que você instala. Mas isso é maneiro, na real. É. Você pode trocar de roupa, imagina. Muitas vezes. Ah, isso é maneiro. Eu, por exemplo... Mas a roupa que... te dá algum benefício social ou é só pra você achar maneiro mesmo? Não, a roupa te dá benefícios sociais, do tipo, algum boneco pode te olhar e falar, porra, meu irmão, tu é foda, quero te contratar. Ah, isso é maneiro, então. É meio escroto, porque tem um certo set de roupas que você explorar, tipo, todo mundo quer ser seu amigo. E são feias pra caralho. Justo. É uma aposta. Aí você vai trabalhando. Eu lembro de Shadowrun, o RPG mesmo, de mesa. Sim. Que tem um lance assim, de roupas tipo da moda, e dependendo da roupa, do tipo de roupa que você usa, você tem tratamento diferente das pessoas, sabe? É, se você não se veste igual um mendigo, as pessoas vão olhar e falar, acho que eu não só, sério. Não só isso, tem tipo a roupa da alta moda, sabe? Aí o cara, você usa a roupa da alta moda, e ele fala, pô, o cara é foda. Esse maluco é bolado. Aquelas roupas escrotíssimas, experimentais, ele fala, pô, o cara é bolado. Aí você vai continuando a trabalhar com essa galera e você descobre o que que a Emília tem dentro dela que te fez ressuscitar. Ela tem como é que eu posso dizer? Um fantasma digital dentro dela de uma pessoa que ajudou a criar o sistema rural como um todo. Nossa senhora, sistema globo rural. O sistema, pô, agora eu falo que não tem ninguém legal apresentando aquela bosta daquele programa pra falar que a pessoa... Pois é. Se fosse, sei lá, o Esporte Espetacular... Tipo Fernando Scherer, não sei. Não, Tandy, que Fernando Scherer? Tandy. Ah, os dois são parecidos pra caralho, dois carecas. É, tudo a mesma merda, tudo careca velho e jogava vôlei. É, um nadava e jogava vôlei. É. Aí essa mulher te fala que os processos que os guardiões estão bolando pra salvar o sistema Gural vão dar merda. Porque eles querem criar um sistema de subespaço. Tipo assim, manja aquela teoria de hiperespaço? Manjo. Você abre um buraco e entra? Caralho. Então, eles querem viajar pra outro sistema, pra poder morar lá e tal, abrindo um buraco no espaço e deixando o Gural pra trás. Justo. Só que guardados no subespaço que eles estão explorando, só tem Cid. Caralho. Então eles estão indo pra uma armadilha. É, it's a trap. Aí a Mika te pede pra sabotar esses processos, mas você trabalha pros caras, como é que você vai fazer isso? É, na verdade aí... é mais fácil que você trabalhe pros caras, eu diria. É, mas aí você tem uma certa... Um certo conflito moral e ético. Exatamente. Só que aí você não tem muito tempo pra ter isso, porque... Um dos picudos da empresa que tá tomando conta do negócio que os guardiões querem foi possuído por um inimigo dessa fantasma digital que quer foder tudo. Putz. Aí você não tem mais esse problema, mas agora você tem um inimigo tão picudo quanto a menina, que Sim. é roubada pra caralho. Você tá na merda, basicamente. Uhum. Aí é você e seus amigos correndo atrás do prejuízo o tempo todo. E aí constrói essa história. Embora eu tenha dado um spoilerzinho meio violento no primeiro jogo. Uma porrada de spoiler, na verdade, mas tudo bem. É. Não, isso aí você já te apresenta na primeira hora do 2. Ah, isso é? Que eu falei. É. Porra! Nas primeiras 2 horas, na verdade. Esse jogo deve ser longo, então. Não muito. Eu terminei ele em 40 horas. É, pra um RPG é razoável. É, de portátil ainda, né? É. Eu ainda grindei bastante, porque as últimas missões são inferno, porque não tem save point. Justo. Aí o que... Aí é basicamente isso. Você pode jogar sozinho, porque você tem a sua party, mas você tem amiguinhos com PSP por perto, que tem o jogo... Vocês todos podem linkar-se ali pelo Wi-Fi mesmo. Isso é maneiro. É, e você pode formar a sua party e descer o tiro no povo, descer a facada no povo, matar todo mundo, destruir essa desgraça. E você, e diferente dos outros Phantasy Stars que tinha esse lance, você não tem que pagar pelo serviço, finalmente. Pô, graças a Deus. Vocês só precisam estar perto um dos outros. Ah, mas o jogo ele não é nem um... Ele não é focado em multiplayer, né? Ele não, é um mas jogo assim... single player que você pode jogar com os amigos. Ele não é um MMO da vida, nem nada assim. É, mas aí ele é assim, encorajado, porque certos mapas multiplayer tem itens melhores, assim. Ah, entendi, maneiro. Aí tem muita coisa que você pode fazer, tipo Diablo 3, saca? Você monta nas costas de um cara que tem um boneco melhor e vai com ele, entendi, pra pegar loot. Entendi. Pra urubuzar o loot. Aham, uh-huh, exatamente. Não, mas aí você pode fazer aquela coisa de cara legal. Pô, meu irmão, isso aqui é legal, pode pegar pra mim? Tu dá aquela quebrada, né? Uhum. Aí, é só isso. Se você gosta desse tipo de RPG, que você pode se mover mais livremente, você pode decidir como o seu boneco vai ser de todo jeito... É, pelo que eu vi, tem várias opções legais de customização. Tem. Você pode fazer muitas. Algumas custam dinheiro pra caralho. Digamos assim, depois que você monta as feições do seu boneco e a estrutura corporal dele, se ele vai ser bombado, se ele vai ser só muito alto, se ele vai ser anãozinho... Sim, você pode fazer um anãozinho. Maneiro. Você pode colocar os braços dele muito maiores que as pernas. Você pode fuder. De nada, eu posso fazer um gurilão anão. Aham. Uhum. Você pode fuder com a física do negócio. Mas se você decidir no meio do jogo que você quer trocar, aí você vai ter que liberar uma grana boa. Você pode fazer cirurgia estética no jogo antes. É exatamente o lugar, né? É exatamente o nome do procedimento que você faz. Sim. Cirurgia estética. Ou cirurgia cosmética, se é só o rosto. Entendi, cara. Aliás, não, mas aí tem um problema. Se você escolher um cast, você não pode fazer isso. Porque corpo de Android é padronizado. Justo, justíssimo. Muito justo. Mas aí é isso, assim. Se você quer jogar uma parada que não é tão difícil assim, mas tem inúmeras coisas pra você customizar o boneco, tipo assim, jeitos de você fazer arma, customizar arma, fazer a arma funcionar de outro jeito. Brincar de boneca. É, você brinca de Barbie matadora de monstro, essa parada. Ixi. De um jeito que, creio eu, só é superado por Monster Hunter. É, acusações fortes. É, porque o Monster Hunter também, ele é o verdadeiro papa dessa parada, né? É, sem dúvida. Então, e Phantasy Star é antes dele. Por exemplo, o Portable 2 saiu em 2008, eu acho. Números não são meu forte. Mas enfim, se você quer RPG onde você pode brincar de boneco, literalmente fazer seu G.I. Joe, fazer sua lolizinha curandeira, fazer sua lésbica guerreira monstra furry, esse é o seu jogo, irmão. Se você queria que existisse, já tava aí, você tava dando mole, seu mané. Mas, Dani, vamos ao que importa. Opa. É, na escala de mamilos emputecidos, quantos mamilos emputecidos você dá pra esse jogo? Porra, acho que eu dou 10 mamilos emputecidos. Eu 10 dou mamilos par de peito. 5 pares de peito, caralho. 5 pares de peito com as donas colocando polegares para cima. É. Os mamilão ali, nervoso, farolete aceso. Mas é, mamilos com glândulas mamárias desenvolvidas, então. Porra. Porque ninguém quer lolis aqui, né? Não. Nada de tábulas rasas aqui. Nada de ovos fritos, pros meu pai. Por favor, não. Nada de ovos fritos. Ovos fritos. Eu gosto de jogos. E lá, teve review, teve e-mail, teve papo, teve um negócio muito louco. Várias duplas, várias paradas, muito louco. E agora tá tendo encerramento. Tendo encerramento. Então, sabe que, lembra que o Cabeção na Malhação fazia par romântico com a Danielle Suzuki, a japonesinha? Ele fazia? Fazia, ele pegava a Miyukinha. Caralho. Ele pegou a Danielle Suzuki. Cabeção muito ídolo pro caralho. Tava vendo uma Malhação. Caralho, ele pegou aquela lourinha também muito nice. Eu já não lembro. Ele não pegava a Millie do Chiquititas na Malhação também? Caralho, Caralho, Cabeção! Que cabeça é essa, amigo? Que cabeça é essa, hein? Caralho, eu acho que foi, né? Porque... É, não, ele pegou a Millie no... Cara, que... Namoradas cabeção da Malhação. Cabeção sinister. E porque a Miyukinha, eu lembro que... Quer dizer, eu lembro porra nenhuma, eu procurei, né, depois que eu vi o episódio. Ela, a personagem era japonesa de verdade. E aí, acho que, sei lá, a Danielle Suzuki teve que sair da novela. E eles falaram, não, ela voltou pro Japão. O Cabeção, Legend of Cabeção, que porra, Cabeção, né, moleque? Ele ficou e, tipo, ele arrumou um par romântico pra lenda, né, pro mito, pro deus, pro prota, o verdadeiro prota dos nossos corações. Moleque, certo? Olha isso. Eu fui procurar aqui, namoradas do Cabeção, da Malhação. Aí achei uma matéria chamada, após 10 anos, a atriz que viveu namorada de Cabeção volta em Malhação. Aí eu fui, caralho, quem é essa mulher? Bruna Pietronave. Caralho, aí eu... Ela é uma nave de pedra. Moleque. Né? Moleque! Clica esse link aí, moleque. Bruna Pietronave, amigo. Cabeção é um mito. Cabeção. É cabeção. Caralho, aí, mano. Caralho, ele ainda gravou um funk, moleque. Só tem ídolos certos mesmo, né, cara? Que aqui é... Porra, esse é baixo pra soco, né? Um dia eu quero gravar com o Sapinho. Um dia, né? Cara, eu acho que isso agora vai virar meu objetivo de vida. Não, mano. Acho que vai rolar. Acho que tem que chegar, tipo, na moral, mandar um e-mail. Quer gravar com a gente de bobeira e tal? Ele vai falar, bora. Sérgio Ron Jacoff. É, Sérgio Ron Jacoff. Instagram. Vamos ver se você tem Instagram. Serginho Ron Jacoff. Vamos ver se é oficial mesmo ou se essas porra de fã maluco. Não, parece que é dele mesmo. Instagram, não sei se dá pra mandar mensagem pelas pessoas no Instagram. Vamos ver se ele tem Snap. Como você tem Snap? Cara, se ele tem Snap, vai ser um Snap muito louco. Lembra que o Twitter dele era tipo o Galo do Equipe do Afaz, de fundo? Será que ainda é? Caralho, pode crer! Não. agora dele na novela, sei lá, da Record. Ah, ele é isso, mas Serginho, quando é Thiago, meu amigo? Aí, amigo, sapinho! É cabeção. Se você conhece alguém que conhece o cabeção, envie seu e-mail pra eugostojogos@baixocentro.com. E em site black. Hã? Sérgio Rondjakov. Ah, não tem não. Not authorized. Ah, eu pensei que era site. É site? Esse moleque, o pior é que se ele vier gravar com a gente não vai conseguir deixar ele falar nem um minuto, cara. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ele vai falar assim: não, e aí, você chegou. Foda-se. Vai falar assim: ação de amizade enviada. Cabeção, quando é que você chegou pra gravar com a gente? Eu cheguei hoje, né, gente? Cheguei hoje, né? Pô, tô indo amanhã. Cara, eu vou convidar agora o Cabeção pra fazer parte do grupo do Baixo Show. Dá pra mandar solicitação, dá pra mandar convite. Mandar mensagem, aqui, mensagem. Aqui, ó. Add Members. Como é que é? Cabeção. Sérgio Rondjakov. Sérgio, mas eu não sei escrever. K-O-N-D-J-A-K-O-F. Sérgio. É com acento? Não, tem acento nenhum. Quer dizer, foda-se, tem. Mas aqui, Sérgio Rondjakov, fez lotado. É que tu não nessa história agora. Vou convidar ele solenemente pra participar. Fala, Serginho. Fala, Serginho, beleza? Meu nome. Eu sei porque as pessoas falam o próprio nome no Facebook, se já tem escrito em cima, acho, foda-se. Meu nome é Rondjakov. Rondjakov, a torre de Globo. Ah, que pica, brother. Caralho, então fique ligado. Face lotado. Cara. Fiquem ligados nos próximos episódios de Baixo Frente Soco. Fiquem na torcida, façam uma Genk Dama, torçam pro Black Onyx. Black Rondjakov Onyx. Aí, proposta. Se atingir alguma meta no Patreon secretão do Baixo Frente Soco, a gente vai lançar um episódio semanal de 15 minutos, 10 minutos, que são investidas nossas pra entrar em contato com o Cabeção pra gravar com a gente. Eu digo mais, eu acho que a gente tem que fazer uma meta de Patreon pra pagar o Cabeção. Pra ele fazer parte do Baixo Frente Soco. Pergunta quanto é o cachê dele. Então assim, quanto é que você cobra pra gravar o episódio pra gente? Uma hora por semana no Skype fazendo comentários sobre o videogame. Caralho, pergunta quanto ele vai cobrar uma hora por semana pra virar um cara do Baixo Frente Soco, moleque! Porém, moleque, é isso que eu vou voltar, porra! Aqui! Porra! Começou pra ele. Moleque, o cara. Aí vai ser muito pica. É, vai ser sensacional. E o nickname tem que ser Cabeção. Óbvio, né? Porra! Porra! Porra! Manda esses e-mails pra eugostodejogos@baixofrentesoco.com, twitter.com/baixofrentesoco, facebook.com/baixofrentesoco, facebook.com/grupos/baixofrentesoco, youtube.com/baixofrentesoco e twitch.com/tv/baixofrentesoco e baixofrentesoco community. Mande uma mensagem pra facebook.com/sergiorondjakov dizendo: vá para o Baixo Frente Soco, meu amigo. É que vai ser caralho, moleque. Moleque. Sapinho! É nóis! É eterno!